Latino diz que se houver golpe de Estado, ele será o Chico Buarque dessa geração. Que Cara, merda, né? pá, fecha a internet, né, cara? Pois é. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vou arranjar o que fazer da vida, né? É isso aí, cabada! Estamos aqui para mais um podcast Uareva com o senhor Rafael Rodrigues. Para o alto e avante. Senhor Thiago Moura. Para o avante e para o alto. Senhor Marcelo Soares. Kryptonita nunca mais. E eu, o Freud, que vamos falar hoje sobre o Superman. A gente já fez um podcast sobre os seriados do Superman recentemente, né? Que o Moura folgou em participar, né, Moura? Folguei, senão eu ia ter uma discussão séria com o Modeste, íamos romper a amizade, ia ser complicado. Ia romper uma amizade de anos, né? É. Trocadalhos do carilho! Porque sou eu que faço piada ruim, né? Tudo bem. Pois é, a gente já fez um podcast específico sobre Superman, que eu também não participei. E já fizemos podcast sobre algumas HQs importantes com o Superman, ou dele, né? No caso, All Star Superman e Reino do Amanhã, que são duas grandes histórias do Superman. Então hoje a gente vai falar sobre as maiores histórias do Superman. Histórias dos quadrinhos. Senhor Rafael, putinha cueca por cima das calças do Superman, quer começar? Eu vou citar uma meio antiga, assim, que até não é tão conhecida por quem não conhece mais aprofundadamente os quadrinhos, que é uma história chamada Deve Haver um Superman nessa história, que é uma história muito legal, por sinal. Eu não lembro exatamente o que ele faz lá de salvar alguém e tal, mas ele é capturado pelos Guardiões do Sim. Universo pra ser julgado por conta do fato dele estar ajudando o planeta Terra. E a grande moral da história é uma discussão sobre se o Superman, pelo fato dele estar ajudando as pessoas, ele não acaba impedindo o progresso delas. As pessoas não se esforçam e, portanto, elas não evoluem. É uma coisa, na verdade, bem curiosa e bem original pra época, assim. Foi a primeira vez que se falou que salvar o mundo podia ser uma coisa ruim, no caso, né? Podia ser, acabar sendo uma coisa ruim. Essa história, ela é tão icônica, assim, que ela, inclusive, ela serviu de base, pelo menos base conceitual, assim, pro filme do Superman, com o Christopher Reeve de 79. O Elliot S. Magan, que é o roteirista dessa história, ele não foi acreditado, mas ele serviu como o consultor do Superman, do Richard Donner, por conta dessa história aí. É uma questão que depois dessa história, né, foi bastante revisitada e tal, né? Mas até então, provavelmente não, né? Exatamente. Depois dessa história, isso meio que se tornou um padrão, né? Vamos dizer assim, essa discussão sobre fazer demais ou não fazer demais, né? Que tem sempre aquelas perguntas do Superman é tão poderoso, por que que ele simplesmente não resolve acabar com a fome? Ou por que que ele não resolve ir lá no Iraque ou em qualquer outro país lá ditatorial e depor o ditador daquele país, sabe? Essas coisas assim. Porque ele não vai lá e dá um Bolsa Família, né? Basicamente. Um Bolsa Superman. Uma capa e uma camisa. Super Bolsa. Mas não é meio irônico, assim, os Guardiões irem julgar ele, sendo que os Guardiões são os filhos da puta do caralho? Verdade. A questão ali é que os Guardiões, eles mesmos não interferem, né? O que eles fazem é contratar gente pra interferir. É, porque, tipo assim, o Alckmin não tem culpa se a polícia manda dele se apertou a porrada nos manifestantes. Então, agora vocês têm esse planeta Terra que vai acusar os Atenas Verdes de truculência, de bater em manifestante pacífica, essas coisas. Aí o planeta Terra vai mandar umas naves pra protestar lá em Oa, né? Olha, e o Sinestro era tipo o líder dos manifestantes, ó. É. O Sinestro era o líder do movimento Passe Livre. Naquele podcast dos babacas, a gente já meio que definiu que o Sinestro, na verdade, era o herói da história, né, cara? Sim. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Voltar contra os Guardiões versus fascistia do caralho. A temática do precisa-se do Superman e tal foi reutilizada em Superman Returns, né? Foi o grande ponto lá de questionamento do filme, né? É verdade, é verdade. É, embora eu acho que ele foi muito pouco explorado. Sim, com certeza. Não foi explorado. Foi citado, né? Usaram justamente o próprio título da história, né? Precisa ter um Superman, né? Na manchete lá da voz. Cara, isso aí dava margem pra tanta coisa, cara. O fato dele ficar 5 anos fora história e ele voltar e o mundo tá pior. Você dava margem pra tanta coisa, sabe? E passou muito batido, assim, sabe? Ficou muito sutil. Se ele tivesse a mesma coisa, ele pegasse as coisas dele e fosse embora. Ou então, ai, foda-se, agora eu sou o Clark, foda-se você. É. Pô, não mudou porra nenhuma. Então. Ele chegava a descobrir que tinha um ator fingindo que era o Superman, que era um idiota sem poder nenhum, e a galera tudo engolia aquilo ali, faz, né? Continuava se cagando de medo. Nesse filme, a coisa que eu acho mais tosca, essa coisa do que a falta que o Superman faz é ele impedir assaltantes de mercearia, de lanchonetes, de coisinha pequena, cara. Tipo, essa é a grande diferença que o Superman faz, impedir assaltantes. Que nem um FBI investigar ladrão de galinha, né, cara? Não é, cara. Ele é o herói do povo, cara. É. Herói da massa. É o defensor dos frascos e dos comprimidos. Cara, essa piada é a mais velha que existe. Isso aí você não gosta, mas isso aí é do Chapolin. Cara, isso é negativo. Isso daí é dos Trapalhões. Isso é uma prova que o Chapolin era uma plágio dos Trapalhões. Horrível, mal feito. Cara, essa piada dos frascos e comprimidos é tão antiga, mas tão antiga que provavelmente ela surgiu antes de existir frascos e comprimidos, cara. Superman, Superman, onde é que está você? Lembro se ela foi publicada aqui no Brasil. Ela foi publicada aqui na Panini. Foi republicada, mas não lembro se ela foi publicada, tipo, antigamente, né? Ela foi republicada depois. É, teve um encadernado que saiu com melhores histórias do Superman, né? Eu queria ter comprado. Aquela série, acho que DC 70 anos, né? Eles fizeram encadernados, acho que todos os super-heróis, os principais da Liga. Não os principais, não, que eu acho que não teve do Aquaman. Não, acho que só teve, na verdade, do Lanterna, da Maravilha, do Superman e do Batman, acho. Batman, do Flash, teve, desses cinco. Cara, você tem uma revista, na verdade é uma minissérie que eu acho muito boa, segue nessa lógica de se precisa do Superman ou não, então, que o Rafael colocou, que não fala do Superman em si, né, o Superman que a gente conhece, mas o Superman alternativo, que é o Identidade Secreta, do Kurt Busiek, Stuart Immonen. Immonen, não sei como é que pronuncia o nome desse cara. Immonen, os caras desenham pra caralho. Que ela foi lançada em 2004, né? Na história acontecia de um garoto do Kansas que os pais deram o nome de Clark Kent, em homenagem ao personagem de quadrinhos, todo mundo tira onda da cara dele, e todo mundo apresenta relativo ao Superman, ele odeia isso, e aí um belo dia... É claro, né? Os pais sem noção do caralho, né? É. Cara, que merda, né? É que nem um monte de gente que eu conheço, na verdade eu conheço só um, de verdade, mas que eu já ouvi que bota o nome de filho de Kal-El, né, velho? Que merda. É que nem o cara ter o nome de Walt Disney. Desculpa, Walt Disney. Walt Disney é massa. Walt Disney é foda, cara. É sempre tirado onda com ele, é um belo dia, quando ele tá já na adolescência e tal, ele começa a desenvolver os poderes do Superman. Não tem nenhuma explicação na história de por que ele desenvolveu esses poderes, ele simplesmente desenvolve esses poderes. E aí ele começa a trabalhar exatamente como se daria isso no mundo real, né? O que é que ele, como seria a cabeça dele, como é que seriam as relações dele e tal, como ele utilizaria esse poder ou não. E aí a história é muito bonita, é muito bem feita, é muito bem desenvolvida. Ele começa a fazer exatamente o que o Superman faz nos quadrinhos, né? Quando era adolescente, que é salvar pessoas aqui, colar e tal, começa a virar meio que uma lenda, e aí chega um ponto da história que ele começa a realmente utilizar o uniforme do Superman, e aí começa a realmente surgir o Superman no nosso mundo real, né? Começa a ser perseguido pelo governo e tudo, então é uma história muito legal, muito intrigante. São 4 edições, se eu não estou enganado, acho que a Panini não encadernou aqui ainda, lançou só como minissérie aqui no Brasil pela Abril ainda, se eu não me engano, não tenho certeza, mas assim, é uma história que eu recomendo, é muito boa essa história, eu recomendo muito. Na verdade, essa história, apesar de eu não ter lido, uma curiosidade interessante é que ela é a história do Superboy Prime da DC, que virou depois vilão da DC, né? Que o Superboy Prime, que depois foi chamado Superboy Prime, que ele era o Superboy de uma terra que aqui foi traduzido como Terra 7. Antes da crise, ele era o Superboy da Terra Prime. A Terra Prime é o nosso mundo real. E aí, nesse mundo real, tinha esse guri, que era esse aí do Identidade Secreta. Claro que a história da Identidade Secreta muda uma outra coisa, mas a ideia era mais ou menos essa aí. Era um guri normal, que era chamado Clark Kent, que desenvolve os poderes do Superman. E aí ele se torna o Superboy, na pré-crise, se eu não me engano, ele desenvolve os poderes mais ou menos na mesma época que a crise, assim. Então dá meio que a entender que é por causa da crise que ele desenvolve os poderes. Ele surge como Superboy bem na época da batalha final, assim, contra o Anti-Monitor e tal. Uma homenagem bem, bem interessante, assim. Quando ele vira Superman, tipo, ninguém cogita que ele seja o Superman. Da onde que o cara que tem o nome de Clark Kent vai ser o Superman na vida real, tá ligado? É. E, cara, ele fica muito puto também, que todo mundo quer apresentar pra ele várias Lanas Langs e Lois Lane, assim, durante a vida dele, tá ligado? Cara, já me apresentaram 7 Lois Lane diferentes durante a vida. E ele acaba se envolvendo com uma Lois Lane mesmo. Ele depois, se não me engano, lá pro final da história começa a aparecer outras pessoas com poderes, ele começa a ter uma família mesmo, Superman e tal. Mas... que eu me lembro no final, ele fica com a Lois, daí eles têm duas filhas, as duas filhas herdam os poderes dele. Isso, isso. E no final, tipo, e aparece a vida dele inteira, assim, né, de criança até velhinho, e ele, Superman velhinho, e, tipo, o uniforme dele é um moletom já, porque ele já tá velho, ele não aguenta mais o frio. É muito legal, cara. Foi encadernado aqui sim, cara, procurando aqui no Guia dos Quadrinhos, olha o jabá. É, foi encadernada em junho de 2006, em 20 pilas, pela Panini. Ah, cara, eu vou procurar, cara. Eu também, não sabia que tinha sido encadernado. Eu gosto muito dessa história. É, vamos desconsiderar a lambança dele ser o Superboy Prime. Não, não, isso não existe. Isso aí é coisa do Rafael. Não estrague essa história. Foi inspirado, né, mas, por exemplo, o Superboy Prime não cresce com a velho, coisa assim, né? Não, ele cresce, fica louco, dá porradas na realidade e ressuscita o Jason Todd. É. Aí é derrotado e depois volta pro mundo de uma realidade onde não tem Superman. Aí ele fica lá enlouquecendo a família dele. Essa é a parte das histórias podres que a gente não quer lembrar hoje. vamos pular essa daí. Cara, e isso é uma coisa bizarra, né, cara? Tipo, como é que tu pode imaginar um cara... Que, claro, no caso do Identidade Secreta, por exemplo, tem outras... A questão não é mostrar a realidade em si da física, né? É mostrar mais uma questão mais filosófica e tal. Mas eu digo no caso do Superboy Prime mesmo, né? Tipo, cara, ele era poderoso pra caralho, assim. E daí, tipo, no nosso mundo real, assim, cara, não tem como as regras da física, às vezes, a física serem as mesmas, assim. O único que conseguiu explorar isso muito bem foi o Morrison no Authority, que ele começou a fazer uma série do Authority que ele nunca mais terminou. O Authority acabava caindo no nosso mundo, né? Ele começou. Fez três edições, ou foram duas, e aí saiu. É, como no nosso mundo, às vezes, a física são diferentes, o Paulo tava morrendo, por causa que a constituição física dele violava as nossas leis da física. Assim. Oh, e o Feliciano deu um show comemoração a isso aí. Superman, Superman. É muito clichê, mas é muito foda, que é a minha história favorita do Superman, que é o Paz na Terra, cara. O que a gente tava falando ali da história que o Rafael falou ali do... Deve haver um Superman. Em Paz na Terra isso é colocado de uma forma muito, muito legal, assim, sabe? Porque é o momento em que ele decide fazer o Bolsa Família, né? É o momento em que ele pega e resolve, porra, eu sou o Superman, caralho, eu vou resolver os problemas dessa merda desse planeta, e ele começa a tentar resolver de verdade lá e distribuir comida e tentar, tipo, derrubar ditadores sanguinários e tal, só que ele começa a ver a repercussão disso. Tem lugares em que ele vai distribuir comida, por exemplo, e os líderes do local tacam fogo na comida. Ele começa a perceber que se ele não pode influenciar tanto assim, comandar tanto assim ao seu bel prazer o bem do mundo. Ele chegaria a um ponto que ele se tornaria talvez um ditador pra conseguir fazer isso. Porra, é muito legal, cara. É muito legal as cenas, assim, tem um quadro animal, assim, que é ele descendo com um container de comida por cima do Rio de Janeiro e fala no letreiro que aquela era uma cidade dividida em duas, né, que você via a beleza, mas você não via a pobreza escondida por trás dali. Porra, é uma visão muito foda do Superman. O cara quer resolver tudo, é complicado, né, cara? O cara leva um container de comida e chega lá, tem um velhinho reclamando que não tem café. É foda, né? Carisma é muito foda, né? Ele desceu. Cara, aí... Tá o velho no fundo do quadro, assim, eu quero café! Porque isso porcaria! Paz na Terra, ela faz parte de uma série de trabalhos, né, do Alex Ross, como desenhista. Eu não lembro quem é o escritor agora. Paul Dini, né? Que é uma série de vários trabalhos. O primeiro foi Batman Guerra ao Crime. Eles tentam pegar, assim, a essência de cada personagem pra cada revista, né? Então, Paz na Terra, eu li só uma vez até hoje. Eu não tenho essa revista. Até porque ela é grande pra caramba. Você guardar uns... Deve ser muito... chato você guardar aquele negócio. É muito ruim. Mas assim, eu achei muito bonito a forma como é colocada, né? Lembrou muito exatamente esse contraponto com o Authority, né? Dele fazer as incursões diretamente mesmo. Ele ia lá e matava as pessoas e tal. E o Superman tentava ir pelo outro caminho mais diplomático que não funcionava. Não funciona, né? Quem pensa que um cara como Superman teria que resolver os problemas do mundo por si só é o tipo de cara que gosta de fascismo, né? Que acha que ditadura militar foi ótimo, né, cara? Porque... E não foi? Foi? foi ótimo. Não sei pra quem, pra alguém foi. Pro Bolsonaro deve ter sido. É, tanto que tem gente que ia trazer de volta. É muita babaquice tu querer que a pessoa, por ela ter um poder maior, aqui no caso do Superman o poder é literal, o poder físico, mas é muita babaquice tu esperar que uma pessoa, por ela ter um certo poder, ela tem que impor esse poder ou impor as coisas sobre as outras pessoas, que é como no All-Star Superman, a edição que aparece aqueles astronautas kryptonianos, que eles falam, pô, tu podia ter dado sequência pro legado de Krypton, podia ter transformado essa merda desse planeta aí numa nova Krypton, podia ter transformados, feito o que tu quisesse, né, cara? E a resposta dele é a resposta típica de um Superman e perfeita, assim, que ele fala assim, que direito eu tenho de impor meus valores pras outras pessoas? Aí entra aquela questão do grandes poderes em grandes responsabilidades do Homem-Aranha, tipo assim, cara, quanto mais poderoso tu for, quanto mais poder tu tem sobre as pessoas, aí sim é que tu tem que ter a responsabilidade de não impor isso pras pessoas, né, cara? Porque senão tu vai estar sendo um fascista, tu vai estar sendo um ditador, não importa que tu esteja fazendo isso pelo bem das pessoas, né, cara? E é como o Moura disse, paz na Terra, chega um momento que ele percebe, cara, se eu realmente, pra eu realmente mudar as coisas, eu ia ter que passar por cima da política, passar por cima da diplomacia, passar por cima dos ditadores. O que que seria de diferente desses caras aí, no momento que eu ia simplesmente resolver tomar tudo à força e resolver os problemas à força, sabe? Isso não é a única, né, questão da história, mas é um ponto importante, assim. Tem uma cena muito icônica nessa série, ele sentado, tipo, depois ele vê que não adianta, ele tentava agradar o mundo inteiro e o mundo não tinha como ser agradado, e ele tá sentado, tipo, a roupa de Superman, de óculos, sentado no sofá do apartamento dele, com a cara assim de, tipo, não tenho mais o que fazer, o que que eu faço, tá ligado? Tipo, completamente perdido, o ser mais poderoso do mundo, completamente perdido, sem saber como ajudar a humanidade. Pra mim é muito simbólico, assim, vou falar spoiler da série, foda-se, da história, que a história começa com o Jonathan Kent ensinando o Clark que é semear, né, a plantar no sítio. Acaba, depois de tudo que ele faz, Clark Kent ensinando umas crianças a plantar no sítio também. Então, a ideia de que não é o super que vai salvar a humanidade, é o homem que vai salvar a humanidade. É, vamos ter que censurar parte do que vocês falaram aí, talvez, né, porque talvez a ditadura já tenha se instalado novamente no dia que quer falar, né, então não sei, vamos ver. Se os ouvintes ouviram essas últimas, né, esses últimos minutos que a gente falou aí, é porque tá tudo bem. Porque o país continua sendo uma democracia. Ou pelo menos uma suposta democracia, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas falando sobre o Superman babaca, que a gente já citou no outro. Primeiro Superman, né? A primeira história do Superman, não tem como ter uma mais icônica. Que é na época que ele era justamente o defensor dos fracos e oprimidos, né? Que ele tava pouco se fudendo com lei, com qualquer coisa, né? Ele entrava, ele arrombava a porta, ele chegava e falava, ah, tu vai fazer isso aí, ó. Tu tá errado, vem aqui. Catava os caras, levava, botava terror nos caras. Pendurava nos fios de alta tensão. De alta tensão e tal. Foi republicado aqui naquela coleção DC 75 anos, da Era de Ouro. E também acho que na... Com certeza... Superman Crônicas. Tem também. Superman. E depois, teve uma história que eu achei muito legal. Panini publicou naquela série de revistas fininhas, DC Mais Aventura. Foi uma história em que tem justamente esse contraponto do Superman marrento, que chega lá, mete o pé na porta e faz tudo, com o Superman mais icônico, assim, que a gente vê, né? Que é essa imagem que o Superman formou depois, com o passar do tempo, né? Tem um cara, um escritor, um professor, foi professor de jornalismo do Clark Kent, que ele, de alguma forma, ele escreve histórias de um herói que tem essa atitude, né? Do Superman original, vamos dizer assim. De repente aparece um cara fazendo isso na cidade, né? Uma forma, as coisas que ele escreve se materializam num herói de verdade fazendo aquilo, né? E aí o Clark Kent visita ele, conversa com ele sobre as coisas e tal. A história tem algumas falhas, assim, e é uma pena que só saiu essas, eu não acompanhei na época que isso aqui saiu no Brasil, né, a série de histórias, que tem algumas coisas de plot, com esse lance aí do cara escrever a história e a coisa virar realidade, tem um subplot ali que eu não vi o desenvolvimento disso, que eu fiquei curioso. Mas tem um diálogo legal do Superman falando com esse primeiro Superman dele, né, ele não chegou a se enfrentar, se socar como a capa da revista sugere, mas eles têm um diálogo e que o Superman tá falando, o original falando, né, que tem muita injustiça, opressão, situação e tal, que ele, os fracos e oprimidos precisam de alguém e tal. E aí o outro Superman falando que existem outros meios, que tentar inspirar as pessoas e não julgar elas e tal, mas que a mensagem dele era importante, que a mensagem dele, dessa necessidade, né, de defender os fracos e oprimidos, que essa mensagem ia ficar. Nessa hora é quando o Superman, entre aspas, original, se desfaz, assim, que o Coroa lá para de escrever as histórias, ou destrói as histórias, coisas assim. É legal, assim, é uma história que mostra esse contraponto do original com o mais icônico do Superman. Mas esse contraponto tem até uma explicação, né, cara? O Superman é aquele mais revoltadinho, comunistinha de faculdade e tal, querendo mudar o mundo na porrada. Essa é a explicação do reboot, né? O Superman nos primeiros meses, primeiros anos de atuação, ele era o Superman da Era de Ouro, que era o escrito pelo Morrison. Daí depois de mais ou menos uns 5 anos, ele passa a ser o Superman um pouco mais Superman mesmo, assim. É, mais ou menos, né, cara? Não Superman debota. Não vou matar o de novo 52, né? Superman de galocha. Não nos aprofundando, cara, as primeiras histórias ali do Action Comics, foi a única coisa que eu li dos 952. São legais, cara, as primeiras 4 edições do Grant Morrison escrevendo Superman legais. Início de carreira. Não, e ele, o que é mais legal, ele não tá reinterpretando o Superman da Era de Ouro, ele tá realmente escrevendo o Superman da Era de Ouro. Tanto que ele escreve histórias, e aí daqui a pouco os caras estão comentando de coisas que o Superman fez, que são coisas que ele fez nas revistas da Era de Ouro, sabe? Então, tipo, é como se a gente estivesse vendo as coisas que na Era de Ouro não mostraram ele fazendo, que ele fez, mas não mostraram ele fazendo. Tipo, um por trás das câmeras, assim. Tem uma lá que ele pega um cara lá que batia na mulher e tal, na Era de Ouro, né? Nas primeiras histórias dele. Primeiro ele cata o cara e fala assim, agora tu não tava batendo numa mulher. E empurra o cara na parede, destrói a parede com o cara. É, no Action Comics do Grant Morrison, os caras comentam isso, né? Tipo assim, do Super-Homem ter pego um cara que batia na mulher e tal, e o pessoal comentando, não, mas ele tinha mais que pegar mesmo, o cara batia na mulher e tal. Esse lado do Superman prevalecido, né? Tipo nos filmes do Donner, quando o Superman vai lá dar uma porrada no cara que abusou dele no bar, quando ele tava sem poder, ele sacaneou ele no bar. É. Que ele volta e detona o cara. Cara, essa cena é foda, cara. Essa outro dia eu tava lembrando do Superman 2, só abrindo 3 cenas foda nesse filme, assim, que eu falei, caralho, que eu lembro que eu era moleque, vi isso nesse filme e eu vibrei pra cacete. Essa cena, depois, quando ele volta e vê a porrada do cara. A própria cena, quando ele detona o Zod, né, que é inesperado, assim, uma reviravolta que tem e ele detona o Zod. E a cena do molequinho caindo, que ele vai lá e resgata o molequinho, moleque babaca pra caralho. O moleque é aquele, cara, que deixa o moleque dentro do A maneira é que o moleque acabou de ficar face a face com a morte, foi salvo por uma coisa totalmente improvável, impossível, foi o Superman ir lá e salvar ele de uma queda mortal. Quando o Superman coloca o moleque no chão, o moleque fica, de novo! Baby! E aí a resposta do Superman é uma parada assim, não, é só uma viagem por cliente. Esse Superman da Era de Ouro, assim, o que eu fico me perguntando é uma galera, né, se manifestando que não tem poder nenhum, né, cara, já começa a fazer os políticos se cagarem. Imagina um cara que nem o Super-Homem, cara, começar a pegar, entrar na casa dos caras e sair prendendo os caras, velho. Manifestante daquela época, né? Ele ia estar com a máscara do Anonymous aqui, hoje em dia. Essa é uma das coisas mais legais sobre os personagens de quadrinhos, né, cara, tipo, imagina o impacto social de uma porra dessas, cara, num cara que é poderoso pra caralho e simplesmente ele é um resolve... Ele é um cara consciente, ele não ia impor a visão dele. Ele só ia pegar uma porta do banco e ia escrever um cartaz dele usando a visão de calor e ia pro meio da galera manifestar também, gritar. Ia nada, ele ia pendurar o Alckmin nos fios de tensão. É, isso que eu digo, cara. O Haddad, ele ia dar uns pulando por cima dos prédios com o Haddad embaixo do braço. Ops, quase que eu encostei na corrente elétrica. Ops, vamos baixar o preço do ônibus. Ops. Superman, Superman, onde é que está você? Superman, Superman, quero ver o seu poder. O Alan Moore escreveu duas histórias bem icônicas do Superman pré-crise. Uma, que é a mais conhecida, é o Para o Homem que Tem Tudo, que foi, inclusive teve uma versão animada, né? É, que foi o pessoal que fala que o Alamã, tudo que vai adaptar dele, ele torce o nariz. Esse desenho, essa versão animada, ele achou maneiro, ele gostou. Não, essa foi a única que tem o nome dele nos créditos. Sim, ele autorizou. Foi a única que ele autorizou. Ele achou que ficou bem feito, assim, realmente ficou, foi uma adaptação legal. Mas teve uma outra que ela é, eu acho ela bem especial por dois motivos. Uma, porque é uma história fantástica, assim, mas outra porque ela é realmente o fim do Superman, assim. Ela é a última história do Superman, que é o nome da história é o que aconteceu com o Homem de Aço. O que que acontece? Quando o DC tava fazendo a Crise das Infinitas Terras, tudo que vinha, tinha sido feito antes, ia deixar de existir. Inclusive o Superman. Aquele Superman. Na verdade, o Superman que a gente viu depois com o John Byrne, era um outro Superman, né? Que é totalmente diferente. Então daí, o que a DC fez? A DC deu pro Alan Moore pra fazer como se fosse a última história daquele Superman mesmo, já que aquele Superman não ia mais, ia deixar de existir, né? Deixaram ele fazer a última história do Superman, e aí foi essa história aí, o que aconteceu com o Homem de Aço. É que foi publicado em duas edições, né? Uma da Action Comics e uma na Superman. Como história? A última edição das duas, né? A última edição do Superman e a última edição da Action Comics antes das reformulações, né? Cara, pra resumir, assim, a história é a seguinte. Ela se passa num futuro incerto, não sabe quanto tempo que é, em que um repórter vai falar com a Lois Lane porque tá fazendo o aniversário do desaparecimento do Superman. E aí o repórter faz perguntas pra ela sobre os eventos que antecederam, aconteceram e que culminaram no desaparecimento do Superman. Todo mundo acha que ele tá morto. E aí a Lois Lane vai contando a história, sabe? A história em que o Superman volta depois de um... Ele já tinha praticamente resolvido todos os problemas, assim. Já quase não existia criminalidade no mundo. Ele foi ajudar os cientistas no espaço. Ficou um tempo fora. Quando ele voltou, começou a acontecer uma sequência de coisas, assim, relacionadas a ele, assim. O bizarro veio e causou uma puta de uma destruição. Matou uma caralhada de gente, coisa que ele nunca tinha feito. Aí começa a aparecer uma série de vilões. Tudo isso é meio que, entre aspas, uma desculpa pra englobar nessa história toda a mitologia do Superman até ali. Tudo que tinha sido feito até ali, até o Super Pets, até as várias kriptonitas, tudo, desde do mais bizarro até o mais legal, todas as coisas que tinham sido feitas com o Super-Homem ali, o Alan Moore englobou tudo nessa história, assim, e fez uma história que é basicamente, assim, um tapa na cara da DC, que tava reformulando tudo e tava reformulando o Superman, porque achava o Superman um personagem datado, e o Alan Moore provou com essa história que, mesmo os conceitos que eram considerados absurdos, se fossem bem trabalhados, podiam funcionar. E que foi o que ele fez nessa história aí. Uma cena muito particular, assim, que é bom comentar, que eu não sei se eu já não comentei em algum podcast, mas a identidade do Superman é exposta e começa a se ameaçar os entes queridos dele. Então ele pega e leva o pessoal pra Fortaleza da Solidão. E aí começa um ataque em massa à Fortaleza da Solidão. Tem uns bagulho lá, enfim, que dá superpoderes temporários pra seres humanos. Daí é referência a histórias antigas da Era de Prata e tal. O Alana e o Jimmy resolvem entrar nesse posto lá, tipo um posto de Lázaro que dava poderes, pra ganhar poderes, assim. Nesse meio tempo, o Superman vai até um dos aposentos, vamos dizer assim, da Fortaleza da Solidão, onde tá o Perry, pra pedir uns conselhos pro Perry. E aí ele começa a falar do como nunca pôde dizer pra... Ele sempre foi covarde de falar sobre o amor dele pra Lois e pra Lana, porque ele começou amando a Lana, achando que a Lana era a mulher da vida dele. Só que depois ele conheceu a Lois, ele se apaixonou pela Lois e ele não conseguia aguentar, suportar o fato de que ele tinha superado a Lana. Então ele nunca contou pra nenhuma das duas. E aí ele começou a falar isso pro Perry. E ele diz assim, bah, eu fui covarde e tal, não sei o quê. E aí ele começa a falar isso. Ele fala assim, pô, eu tô te falando isso porque eu acho que vou morrer. E esse é um segredo que eu vou acabar levando pro túmulo, assim. Nunca vou superar isso, né? E enquanto ele tá falando isso, Lana, em outro aposento, tinha entrado nesse posto de lado da poderes aí. Começa a surgir os poderes do Superman nela, inclusive a super audição. E daí ela ouve o que o Clark tá falando. Termina com o Jimmy falando assim, ah, algum problema, Lana? Não, vamos só mostrar pro Clark quem é que ama ele de verdade, daí eles vão lá lutar contra o cara e os dois morrem. Que romântico, né? Se fudeu. Mas morre uma caralhada de gente, né? Nossa, morre praticamente todo mundo, né? Todo mundo morre. É pra ser a última mesmo, né? Vai acabar, vamos gastar. O mais filha da puta disso tudo é que morre o Peter Ross, morre a Anna Lang, morre o Jimmy Olsen, morre o Lex Luthor, morre o Perry White, quem sobrevive? Clark Kent. filha da puta. Uma curiosidade dessa história, né, que naquela revista Grandes Clássicos do Alan Moore, que saiu aqui, da DC, tem uma curiosidade, assim, um cara chamado Paul Kupperberg, que devia ser editor da época, junto com o Júlio Schwartz, que é o editor principal da DC, ele que teve essa ideia, assim, das duas últimas edições de Superman e de Action Comics serem a última história do Superman. E aí o Júlio Schwartz gostou e tal, estava pensando no roteirista, e ele estava tomando um café da manhã com o Alan Moore, e diz ele, né, aqui, que quando ele citou essa história, o Alan Moore agarrou ele pelo pescoço e falou: se você deixar qualquer outra pessoa além de mim escrever essa história, eu te mato. Caralho. E aí, é claro, né, que o cara concordou, né? É também um cara barbado, com cara de psicótico, que só faz história grotesca, quer dizer, eu te mato assim, né, cara? Todo mundo disse que é bruxo. Uma outra coisa legal é que o desenhista das duas histórias é o Kurt Swan, que é um desenhista muito clássico, né, do Superman, escreveu muito, muitos anos. Só que, cara, a primeira história, que é publicada na revista Superman, tem arte final do George Pérez, cara. Não tem como tu não ver um pouco do George Pérez em tudo que o cara tá fazendo ali. A arte final influencia muito, assim, no clima do visual da história. E aí a segunda já não é o George Pérez, né? É muito nítida, assim, a diferença da arte, assim, de uma pra outra. Embora o desenhista seja o mesmo, né? Mudando a arte finalista. Mas é uma história realmente muito boa, assim, cara. Por mostrar mesmo que não existe personagem ruim, cara. Existe personagem mal escrito. Superman, Superman, onde é que está você? Superman, Superman, quero ter o seu poder. Foi lançado um encadernado aqui chamado Superman, o Adeus. Sim, sim. Que tem essas duas histórias. Ela foi publicada aqui no Brasil originalmente numa Super Powers, que eu não lembro qual o número. Foi publicada essas duas histórias do Alan Moore, o Para o Homem que Tem Tudo e o que Aconteceu com o Homem de Aço. É essa que eu tenho. E é muito bom, cara. Se vocês puderem ler, quem não leu, puder ler essa história aí, que gosta do Superman. E... quem gosta do Superman, pré-Crise das Infinitas Terras, é essa história é realmente imperdível, né? Quem gosta do Superman como um todo, ela vale não só como uma ótima história, mas como uma grande referência de tudo que tinha na pré-crise, né? Todas as coisas que o pessoal falava assim, puta, olha só, tinha um monte de bizarrice. Tinha, cara, mas o cara consegue fazer referência a grande parte dessas coisas na história e fica legal pra caramba. É, e se você gosta do Superman porradeiro, mano louco aí, sai vermelhão de raiva, não, nem leia, nem chegue perto. Aí leu o Superman do John Byrne. Ah, não. Droga. Vamos chegar lá, mas rapidinho, como você citou a outra história que a gente citou rapidamente aí, né? Que é o Anual do Superman, que é escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo Dave Gibbons, que é Para o Homem que Tem Tudo. Pô, essa é outra história foda demais, né, cara? Que mostra ele vive uma ilusão, né? Em que ele tá em Krypton e que ele tem uma família em Krypton, que ele tem uma vida em Krypton, e de uma hora pra outra ele percebe que precisa se livrar, ele finalmente enxerga que tá numa ilusão e que precisa abandonar aquele mundo que ele ama, aquelas pessoas que ele ama, porque ele tá vivendo uma ilusão, né? Quando ele é libertado do que mantém ele nesse estado, né? E é muito forte, assim, essa cena. Na adaptação do desenho também, é muito forte, assim, essa cena, quando ele tem que abrir mão do filho, da família dele, que ele ama, enquanto ele tá vivendo aquela realidade virtual, vamos dizer assim, ali. Porque ele sabe que aquilo ali é falso e ele precisa encarar a realidade, né? Muito foda isso. É, realmente. Essa história também é muito, muito... eu acho engraçado que o Alan Moore, ele realmente demonstra o quanto ele gosta do personagem, assim, nessas duas histórias. Para o Homem que Tem Tudo e No Que Aconteceu com o Homem de Aço. Porque a carga emocional das histórias é muito grande. Tu realmente sofre com o personagem, sabe? Sim. E é uma coisa que nas histórias do Superman é difícil. É realmente difícil tu sofrer com ele, junto com ele, e tu se identificar com a dor que ele tá sentindo, sabe? E o Alan Moore fez isso muito bem nas duas histórias, assim. É, ainda tem uma outra história escrita por ele, que é um dele junto com o Monstro do Pântano, né? Com o Monstro do Pântano, né? Que é uma história do Monstro do Pântano, na verdade. É, na verdade é uma história que foi publicada naquelas antologias da DC que juntava dois personagens. DC Comics Present, se eu não me engano. E aí tem Superman e Monstro do Pântano, assim. Não é especificamente de um, assim. Superman quase não aparece, né? Ele aparece bastante, mas, tipo, não faz porra nenhuma, né? Porque ele tá infectado com o vírus lá. É, não, na verdade a história foca mais até no Superman. O monstro do pântano chega pra tipo, salvar ele, né? Da situação que ele tá, assim. Mas a história foca bastante no Superman, assim. Tá infectado com o vírus, que descontrola os poderes dele, que faz ele ficar realmente totalmente desregulado da ideia, né? Até que o monstro do pântano aparece pra salvar ele. Mas, assim, o Alan Moore conseguiu usar uma vulnerabilidade, não sei se já tinha sido usado antes, né? Mas é inusitado, não é o que a gente costuma ver, né? Conseguiu mostrar, vulnerabilizar o Superman de uma forma que a gente não costuma ver, ou não sei se alguém já tinha feito algo parecido antes. Essa história é muito legal, cara, muito legal. Foi publicada aqui pela primeira vez numa revista do Superman, numa das revistas do Superman mesmo. Sim. Puxando esse gancho aí, cara, tem uma história do Monstro do Pântano também que não é escrito pelo Alan Moore, já era escrito pelo Mark Miller, mas ele é consequência das histórias do Alan Moore. O Monstro do Pântano vai até Metrópolis atrás do Lex Luthor, porque o Lex Luthor matou ele, entre aspas, porque, né, ele tá vivo e foi atrás do Lex Luthor depois. E aí ele resolve tirar as contas, né, com o Lex Luthor, assim, e o Superman resolve impedir ele. E aí tem uma cena muito legal, em que o Monstro do Pântano fala assim, engraçado como tu se diz que se declarou defensor do planeta Terra, mas na verdade tu só defende as leis dos humanos, mas quando se trata das leis dos outros animais e dos vegetais, tu não protege, assim, sabe? Tipo, não lembro exatamente o que ele fala, sabe? Da humanidade. Da humanidade, das plantas que são as maior número de espécies e muito mais quantidade que os seres humanos, senão tu tá cagando pra elas. É, não, sabe? Só as plantas, né? Como também, né, amor? A jaguatirica, né? O quero-quero. O tijolo de seis furos. A trepadeira. Isso é um ponto bem interessante, que por incrível que pareça, isso é uma questão com ética bem interessante sobre a questão de pra que deve valer, né? Tipo, a ética deve valer só pros seres humanos, deve valer pra, por exemplo, outros animais, por exemplo, né? Tem um filósofo chamado Peter Singer que ele lida com essa questão, né? Ele defende que a ética tem que ser estendida pra todos os seres que são capazes de sentir dor, e isso se estende pra além da nossa espécie e vai pra os animais, no caso, né? Tem um filósofo chamado Thiago Moura, tem um vídeo chamado Vida, que fala que todas essas coisas são vida. Tudo é vida. Resume todo esse argumento, ele resume no vídeo. A gente não se cansa de postar isso. A gente já postou 20 vezes e vamos postar. Vale a pena vocês quem não conhece. Acho que a gente posta pelo menos uma vez por ano, eu acho. Exatamente, exatamente. Superman, Superman, onde é que está você? Marcelo Soares, a gente vai deixar o Rafael ficar metendo um alho no Superman do Burnie ou a gente tem algo a dizer sobre isso? Eu tenho certeza que você tem algo a dizer. Cara, assim, eu gosto do Superman Burnie. Não gosta nada, cala a boca. O Superman do Burnie é uma fase que eu gosto muito, mas eu tenho que dizer que a fase que eu mais gosto é o início de tudo, que é antes do Superman, que é o mundo de Krypton. Pra mim é uma das melhores histórias de ficção científica que eu já li. Puta, essa não tenho mais, cara. Eu sou putinha do Mignola, na época eu nem sabia quem era o Mignola. Ele é o desenhista, eu tenho que conseguir essa história. Eu tenho fala em formatinho, não comprei a versão encadernada que saiu anos depois, né? Saiu a junção dessa fase toda aí, se não me engano, encadernada. E eu acho uma história muito boa, cara. Tanto que é uma história que até hoje é reverenciada, assim, modifica com as origens do Superman e tal, mas sempre tem alguma coisinha lá, porque ela dá a gênese mesmo da coisa filosófica do Superman, do Messias, do cara que tá sendo enviado como o único sobrevivente de um planeta, como a salvação desse planeta através do legado, né, da existência dele e tal. Eu gosto muito do mundo do Krypton, que aqui no Brasil, na época, ainda eu tenho o formatinho da Abril, que ainda é o mundo de Pequenópolis. Ah, na verdade, essa que você falou eu tinha um encadernado, né, o mundo de Krypton é da Abril, mas essa que eu falei que é o Mignola não é essa, é Retorno a Krypton. Não, mas o mundo de Krypton é o Mignola, sim. É o Mignola também? É, É, então de repente aqui saiu como o mundo de Krypton, mas... Aqui saiu o Superman Especial 1, o mundo de Krypton, Superman Especial 1, o mundo de Metrópolis, Superman Especial 2, o mundo de Metrópolis, Superman Especial 3, o mundo de Pequenópolis. Exato, exato. Eu tenho todas as três em formatinho, né, da Abril. Eu tinha essa porra, sou um idiota que perdi. É, me deram de presente, até porque eu gosto muito do mundo de Krypton, então me deram de presente essa espécie, especialmente essa. E essa fase eu gosto, sim. Essa parte mundo de Pequenópolis, mundo de Metrópolis, acho que a história é meio fraquinha, mas eu gosto muito da fase do Superman depois, o que ele vai colocando, né? Ele vai colocando o Erradicador, eu gosto daquela parte ali, eu acho interessante, e depois vai vindo outros conceitos depois, mas essa fase do mundo de cripto pra mim é tão interessante, tanto que é uma das coisas que eu sempre procuro ver mais, assim, eu tô lendo, além do filme do Superman agora que vai sair, que tem uma parte muito pequena, mas uma parte que é bem interessante sobre o Krypton, eu tô lendo agora um livro que é Os Últimos Dias de Krypton, que fala um pouco mais, de uma forma bem simples até, mas fala um pouco mais sobre a questão de Krypton, porque Então, eu acho assim, eu sempre tive vontade de ver um filme falando só sobre Krypton, né? Pena que a Warner nunca vai fazer, porque a Superman tem que explorar o Superman. Mas eu acho muito boa, eu gosto muito daquele conceito. Tu deve ter gostado, então, dessa negócio do Man of Steel, porque eles falou que eles falam pouco, mas eles falam bastante, eles explicam bastante sobre Krypton, é, cara. Assim, eles... É, porque assim... Eu digo, se a gente pegar só os filmes, né? Porra, fala pra caralho, né? É o que mais trabalha Krypton em todos, né? Mas assim, é porque assim, o que ele fala em tempo de tela é pouco do que eu queria. Na verdade, eu queria um filme sobre Krypton, né? Sim. Tinha uma trilogia sobre Krypton. É bom, porque tipo, se você for ver como ficção científica em si, a história de Krypton, né? Que o mundo de Krypton do John Byrne, ele pega desde de um período onde tinha construção de clones pra repor corpos, né? A pessoa perdia um braço, ele esqueci a palavra agora. A conjugação. Repunha? Eu não sei. Eles recolocariam outro braço novo na pessoa. Isso gera um movimento contrário da população, que eles tentam... Os clones não tinham cérebro, né? Era somente clone, só uma carcaça. Então a população tenta fazer com que eles ganhem cérebro também, que tem uma das frases que eu acho mais massa, que é mente para semente, que eu sempre uso quando falo com os comentários idiotas na internet. Digo sempre mente para semente. Uma das mudanças grandes que o Byrne fez foi a forma de mostrar a Krypton, né? Que ele mostrou uma sociedade bem diferente do que a gente estava acostumado a ver antes, né? Uma sociedade meio asséptica, né? Que usa a ciência pra nem ter contato, assim, até a procriação não tem contato, tem uma série de regras. Então, eu acho essa visão do Byrne de Krypton bem mais interessante, cara, do que aquele carnaval que normalmente se faz, sabe? Em outras versões, dá a impressão que era um baile de carnaval Krypton. A versão pré-crise e a versão que foi feita depois em Legado das Estrelas, por exemplo, usa muito esse conceito de cada casa tem uma cor, tem um emblema, tem um não sei o quê. A casa do Zell, a casa dos Bornai, a casa do... É quase isso, cara. E aí o Byrne veio no contraponto, ele botou que tipo, o mundo era praticamente a mesma coisa, assim, em termo de imagem, né, visualmente, era tudo muito estéreo, tudo muito frio, não se tinha procriação física, a procriação era feita em laboratório, né, assim, tem essa questão dos clones e tal, aí depois inicia uma guerra e um grupo terrorista chamado Zero Negro lança uma bomba no centro de Krypton, que anos depois vai fazer a destruição do planeta, passa-se anos tendo essas batalhas, aí até chegar o Joel, onde ele descobre que vai ter o planeta, vai explodir. E aí ele tem um filho fora dessa lógica de produção artificial, digamos assim, né? Produção feita em laboratório, e a história segue como todo mundo já conhecia, né? Do que ele manda a criança. Só que o desenvolvimento disso eu achei muito lindo, muito bem feito, sabe? Daria uma imagem de filme muito legal se você fizesse um filme realmente uma trilogia. Tipo, eu sou fã da história, não, se eu for falar, eu sou fã, eu sempre vou achar a história maravilhosa. Eu acho legal também esse negócio do lugar mais frio, mais asséptico, assim, de Krypton, pra fazer o contraponto com o que o Superman vai se tornar, tá ligado? Não herda, digamos assim, a frieza de Krypton por ter sido criado na Terra e então ele se torna humano. Que é uma coisa que eles meio que pegam pro filme novo também. É, na real, assim, o Byrne transformou Krypton numa sociedade decadente. Exato. Não só numa sociedade... Ela era uma sociedade que tava em crise total, assim. Ela tava em crise de valores, ela tava em crise de existencial, ela tava em crise política. Era uma sociedade que ele mostra uma sociedade que já tava no fim antes de ser destruída. Uma sociedade de verdade. E ele mostra uma sociedade que já tava no fim, né? Antes de ser destruída, né? E é um bom contraponto, assim, pra mostrar que, tipo assim, não tem por que o Superman ter saudade, né? De Krypton, sim. Do que ele não viveu. Até porque, porra, não dá nem pra dar uma trepada, né, cara? Toma no cu, né, cara? Se foda esse mundo. Pra mim, a origem do Superman ainda é a que vale essa aí do John Byrne. Pra mim, Krypton ainda é todo mundo se vestindo de preto, com aquela touca na cabeça preta também. Essas coisas muito coloridas. Com os babadinhos na lateral. Os babadinhos. Assim. Cara, os babadinhos perto do que o Jor-El usa na versão do Legado das Estrelas, cara, é totalmente discreto. Eu achava esses babadinhos muito escrotos. Que tem essa porra na roupa, cara? Que merda. O que é interessante da Krypton do Byrne é que ela mostra que o Jor-El salvou o Kal-El de muito mais do que só da destruição do planeta. Ele salvou o Kal-El de uma vida de merda. Sim, e outra coisa legal é mostrar como o Jor-El, ele foi talvez contra a natureza dos kryptonianos, que era de ser fria, de ele ter passionalmente ter salvo o filho dele, né? E os kryptonianos não eram passionais. É, na verdade eles dão a entender, quer dizer, eles dão a entender. A conclusão que tu tira é que a planeta tá decadente por conta disso, né, cara? Porque a emoção deixou de existir, né? Eles não sentem mais nada, né? É. Ou tentam não sentir nada. A emoção acabou, né? Que coincidência, o amor. Ai, meu Deus. Superman na Terra agora, as histórias do Burner com o Superman mesmo na Terra. O que você não gosta? Fala aí. Que eu não gosto? Mas eu gosto do Superman do Burner, cara. Pô, tava falando mal aí, porra. Ué, todas as fases têm suas coisas ruins, assim. O que eu acho ruim no Superman do Burner é que ele transformou o Superman num super-herói como qualquer outro. O que diferenciava o Superman dos outros super-heróis era ele ser o Superman. E ele nivelou o Superman por baixo. O que você reclamava muito era que ele explicava demais as coisas. Hoje em dia também eu penso um pouco diferente, assim. E também porque a época era diferente, mas, cara, se tu vai tentar começar a dar explicação pras coisas, cara, tu vai entrar numa cama de gato, cara. Tá, beleza, ele é como se fosse uma bateria solar, tá, então ele realiza a fotossíntese, tá, beleza. O espectro, que tipo de espectro de luz ele recebe? Dependendo do espectro de luz ele recebe, vai definir a cor da pele dele, por exemplo, sabe? Ele não teria como ser parecido com um animal se ele realiza a fotossíntese, ele teria que ser mais parecido com um vegetal, então, com o que pra nós parece um vegetal. Mas enfim, isso são chatices de... Isso daí é o Rafael fazendo exatamente, criticando o podcast de ceticismo, né, cara? É, não, exatamente. Eu sei que isso é chatice excessiva. Sabe como é que... É por isso que volta aquilo que eu falei. Eu gosto do Superman do Burn. Vocês é que estavam insistindo que eu não gostava. Sabe como é que explica os poderes do Superman? Quando ele fica no sol amarelo, ele fica super poderoso. Ponto. É polêmica, Rafa. Ah, mas como é que ele voa? Ele voa. Tem muita coisa interessante no Superman do Burn. Pra mim, a coisa mais importante, que nem no caso do Marcelo comentou sobre a questão de Krypton, acho que é uma das coisas mais importantes realmente, mas pra mim a mudança mais importante, mais significativa, que eu acho que realmente faz diferença mesmo, a caracterização do Lex Luthor. Tirar essa coisa do Lex Luthor ser só um cientista louco, babaca. Ah, você me deixou careca, você me deixou careca. É, que tem raivinha porque deixou ele careca. E usa uma maldita roupa roxa e verde, cara. Por que o roxo e o verde são as cores do mal? Porra, o cara é um puta cientista, cara. Bola uma porra de um tônico capilar bizarro aí, cria cabelo de novo, para de encher o saco. Implanta. É. Não tinha aqueles que passava na TV, que passava spray assim e tapava a careca da pessoa? Eu nunca soube como cresci, que funcionava. Cresci 2000, não é? Eu nunca soube como é que aquela merda funcionava. O que é aquela bosta? Pinta, cara. Ele pinta a careca do cara. Peruca Slade, tá? É só isso que eu falo pra ele. Tudo bem que ele era meio que um rei do crime, assim. A ideia é muito boa, porque pela primeira vez ele se torna realmente um anti-Superman, vamos dizer assim. Ele era tão poderoso quanto o Superman, mas o poder dele vinha de outra coisa, vinha no cara da politicagem, do dinheiro. Assim como o Superman era um alienígena que representava o que a humanidade podia ter de melhor, o Lex Luthor era um ser humano que representava o que a humanidade tinha de pior, sabe? Então, existiam vários paralelos que tu podia traçar ali. Então, pela primeira vez, tu tinha um vilão, né? O Lex Luthor era o Superman de Metrópolis, né? Até o Superman chegar, perdeu a posição dele. Essa dinâmica dos dois, pra mim, é o melhor, a maior contribuição, assim, do Burn. Acabou influenciando até hoje, né? Pois é, tornou a visão padrão, vamos dizer assim, né, cara? Tu pode alterar a caracterização de Krypton, mas dificilmente tu vai alterar a caracterização do Lex como empresário inescrupuloso e tal, né, cara? Mas uma coisa que eu queria citar mesmo, cara, do primeiro John Byrne, é uma história, já que a gente tá falando de melhores histórias, tem uma história que aqui foi publicada numa Super Powers, cara, na extinta revista Super Powers, um arco de histórias que surge a Super Moça, essa versão do Burn. Kal-El é o último kryptoniano vivo, né? Então não existe Supermoço, não existe outros kryptonianos, não existe Krypto, não existe Super Pets, não existe nada, né? O único kryptoniano existente é o Superman. John Byrne reintroduz uma Supermoça que não é kryptoniana, né, cara? Ela vem de uma outra realidade, de um universo alternativo. Pessoal que diz que não entende Donnie Darko, vai ler as histórias. As histórias Eu Nunca Fui o Superboy e essa história da Supermoça aí. Cara, essa do Superboy foi uma bizarrice. Foi uma das bagunças da crise, né? Porque, tipo, a Legião dos Super-Heróis tinha que existir. Só que a Legião dos Super-Heróis se inspirou nas histórias do Superboy. Exatamente. Só que agora não tinha mais Superboy. Cara, que ele fez uma puta de um zona do caralho e explicaram, depois reexplicaram. Foi foda pra explicar. Não seria mais fácil dizer que a Legião se inspirou no Superman e pronto? Não, porque eles eram adolescentes, né? Foda-se. O que acontece é que, além deles terem se inspirado no Superboy, eles não rebutaram praticamente a Legião. É, então, algumas coisas eles não rebutaram. Eles falavam assim, ah, não, mas e as histórias que a gente leu, elas não existem mais? Não, existem. Mas e como é que algumas existem e outras não existem? E outras não. Existe, eles não explicavam nada, cara. Eles fizeram exatamente a mesma coisa que o reboot mais recente. Exatamente a mesma coisa. Os Novos Titãs estavam fazendo um puta do sucesso. Aí o que aconteceu? Não, esses a gente não vai rebutar, esses vão continuar. Aí fuderam com a Moça Maravilha, porque definiram que a Mulher Maravilha pós-crise só tinha chegado ao mundo, nosso mundo, em lendas, ou seja, depois que todos os super-heróis já estavam consolidados. Só que a Moça Maravilha continuava sendo da Turma Titã original. Então, tipo assim, como é que uma Moça Maravilha surgiu antes da Mulher Maravilha? Em quem essa filha da puta se inspirou? Qual a Legião dos Super-heróis tinha esse mesmo problema? Qual foi a solução do Byrne? Falar que o Senhor do Tempo, que é um vilão da Legião, tem o poder de manipular o tempo, por isso que ele se chama Senhor do Tempo. Ele podia ser um meteorologista. O poder dele seria saber quando ia chover. Nossa, ele não tem o poder de manipular, né? Ele não tem o poder de manipular o tempo, não. Então é que tá passando agora, que o Matheus de Schnastergal, ele, quando dói a costela dele, ele sabe que vai chover, ele é o Senhor do Tempo. O que esse Senhor do Tempo fez? Ele descobriu que existiam erros históricos, né? A Legião dos Super-Heróis, eles conheceram a história do Superboy por causa de falsas informações sobre o Superboy que eram decorrentes de erros históricos. Assim. O Senhor do Tempo se aproveitou disso e criou o que ficou chamado de Universo Compacto, ou Pocket Universe. Que é basicamente, por isso que eu digo, quem não entendeu o Donnie Darko, vai ler essas histórias aí, que é basicamente a mesma coisa. Porque o que é o Universo Compacto? É um universo temporal feito pra que toda vez que a Legião dos Super-Heróis voltasse no tempo, o Senhor do Tempo fazia eles desviarem e eles caíam no universo compacto em vez de cair no nosso mundo. Então toda vez que eles voltavam no tempo, eles achavam que eles estavam viajando no tempo, mas na verdade eles não estavam, eles estavam indo pra esse universo aí. O universo compacto basicamente é o universo pegadinha do malandro. Basicamente. Ele acha que tá voltando, mas não, ele tá caindo na pegadinha do malandro. Pior que o Superboy fez parte da Legião dos Super-Heróis, né? Como assim? O cara fez parte, se o cara não existia. Não, aí é que tá. Aí é que tá, pô. Por isso que o John Byrne criou o Universo Compacto. Esse Universo Compacto é um universo mesmo. Ou seja, tinha um Superboy, é um universo feito baseado nessas informações imprecisas dos hologramas do futuro da Legião. Era um universo onde não existiam outros super-heróis, só existia o Superboy. Só que aí, pra esse universo sobreviver, esse Superboy teve que se sacrificar. E ele morreu. Aí o Lex Luthor desse mundo, desse Universo Compacto, era bonzinho. Mas apesar de ser bonzinho, ele era um idiota, e daí ele libertou da Zona Fantasma três criminosos kryptonianos: o Zod, a Faora e o Kex-U. E aí esses caras tocaram o terror, que não tinha mais o Superboy, porque ele tinha se sacrificado pelo universo. Eles tocaram o terror e destruíram praticamente todo o universo compacto. Esse Lex Luthor bonzinho pegou um pedaço do material genético da Lana Lang e, usando um bagulho que eles chamaram de protomatéria, a velha ciência das histórias em quadrinhos, né, criou uma forma de vida artificial que podia mudar de forma, né, que era basicamente um troço rosa, humanoide, que podia mudar de forma. Virou a nova supermoça, né? A supermoça. A nova não, porque a supermoça nunca tinha existido até então no pós-crise, né? Tornou a supermoça. Isso culminou numa sequência de histórias que o Superman acaba tendo que matar esses três kryptonianos aí. Supermoça, o Lex Luthor consegue enviar ela pro nosso mundo pra ela pedir ajuda do Superman. Só que daí ela acaba perdendo a memória, acaba um monte de coisa lá. Mas no fim das contas, ela consegue trazer o Superman, levar o Superman pro universo compacto pra ajudar a enfrentar os kryptonianos. Só que os kryptonianos matam simplesmente todo mundo e destrói o universo inteiro. Só sobra os três e o Superman. Tipo, como se fosse o Jeremias José com superpoderes. Que desse uma barra nele. Aí sobrou só eles três e o Superman. Então o Superman falou, caralho, vocês mataram todo mundo, tipo, não tem ninguém pra julgar vocês, assim. Como fica naquelas, tipo assim, porra, vai que esses filhos da puta descobrem um jeito de sair daí e vão pro nosso mundo, imagina o que os caras não vão fazer. Daí ele decide tomar a decisão que ele mesmo diz que é a decisão mais difícil de toda a vida dele, que é, ele prende os caras, deixa os caras lá no universo compacto. Esse universo compacto é como se fosse meio que o universo pré-crise, assim, tem as várias kryptonitas e tal. E aí ele deixa os caras com a kryptonita dourada, que acaba com os poderes, permanentemente acaba com os poderes dos kryptonianos, e deixa com a kryptonita verde, que é letal, né, que vai matar eles, assim, pega e vai embora, e eles morrem lá, né, mas essa história é muito boa por dois motivos. Uma, porque a sequência é interessante, assim, a história é bem interessante, pelo menos me marcou. Uma, porque você conseguiu entender, né, então já... Cara, eu comecei a ler quadrinhos aos mais ou menos aos 6 anos com a Crise das Infinitas Terras. Que merda, já com, hein? Com universos morrendo e universos alternativos e coisas assim. Se eu conseguir entender isso, né, cara? Não sei como, eu acho que quando tu é criança é mais fácil entender essas coisas, né? Com 6 anos, a minha mãe me dava 2 tampas de panela, eu ficava batendo no canto pra me distrair quando ela fazia comida. Essa coisa do Superman ter matado os criminosos kryptonianos teve um puta do impacto, assim. Que depois, nas histórias subsequentes, ele acaba, por causa da questão do peso da consciência dele, ele se exila no espaço. Fica pensando na vida e vendo o que ele vai fazer, né, cara? Uma história bem interessante, assim. É. E o Joe Brand mostrando como se faz pra matar uma pessoa e criar um problema desse de uma forma bem contextualizada, né? Tava fazendo um texto pro nosso site amigo do ArgCast, o Daniel, sobre coisas do Superman do Byrne. Quando esse podcast sair, já vai ter saído esses textos. Cara, chegou um momento que eu olhei assim, eu queria fazer numa ordem que eu achava do melhor, do pior, do menos melhor, que eu achava mais foda, mas chegou um ponto que não dava. Eu pensei assim, cara, pra eu explicar as coisas vai ter que ser a sequência, a história da Legião, a história da Supermoça e a história do Superman matando os kryptonianos, porque essas três histórias, elas estão totalmente interligadas e tu não tem como falar sobre o Superman matando os kryptonianos sem explicar sobre a questão da Supermoça, e tu não tem como falar sobre a questão da Supermoça sem explicar sobre o Universo Compacto, sem explicar sobre a Legião, sabe? Então, caraca, é complicado. E no fim das contas, Supergirl, chiclete, foi parar no mundo do normal, começou a dar pro Lex Luthor cabeludo, ela conheceu a guria que pegou fogo lá, ela juntou com a guria, virou um anjo de fogo, e daí começou a virar um troço. Puta, não, chega, assim. Chega. Pelo amor de Deus. A parte mais importante da existência da Supergirl foi ela ter virado Clark Kent. Pra poder apertar a mão do Superman. Enquanto eles resgatavam ele, que ele tava preso embaixo dos escombros fazendo academia. Exato. Superman, Superman, onde é que está você? Superman, Superman, quero ver o seu poder. Falar de Superman as 4 estações, cara. Que por incrível que parível, um baita texto do Jeff Loeb. Que eu acho que não, cara, não deve ter sido o Jeff Loeb que escreveu, cara. Deve ter sido o desenhista lá, o Tim Sale, que escreveu. Não é possível, cara. Porque a pessoa elogia muito o trabalho do Jeff Loeb com o Tim Sale, né? É porque deve ser o Tim Sale que escreve, cara. O Jeff Loeb só assina, não é possível. Superman 4 estações, cara, também é uma história que vai contando. Ele conta, né, dividido em 4 edições que separam, obviamente, entre as 4 estações, né? 4 fases da vida do Superman, assim. Legal também que cada edição ela é narrada por um dos coadjuvantes do Superman. Foi a primeira, que é da Primavera, quem narra é o Jonathan Kent, que vai mostrando, tipo, a adolescência do Superman, do Clark, né? Ele descobrindo os poderes, a vida dele em Smallville e tal, até chegar, né? Até ele decidir ir pra Metrópolis. Daí depois vem a Estação do Verão, que é narrada pela Lois, que vai mostrando o surgimento do Superman, como é que ele é visto, o super-herói, né? Pela cidade, e como ele vai crescendo, é a ascensão do super-herói, digamos assim. Depois vem a Estação do Outono, que é pelo Lex Luthor, que vai mostrando a visão do Lex Luthor, como o Lex Luthor vai caindo, no caso. Ele vai se sentindo diminuído pelo Superman e cria um plano pra derrotar o Superman, e consegue êxito, né? Consegue derrotar o Superman, que acaba voltando pra Smallville. E uma quarta parte, que é o Inverno, que é a Lana Lang que narra, que é legal que volta pro começo, né? Explica que a Lana, quando o Clark falou sobre os poderes e sobre os planos dele, ela terminou com ele porque ela tinha o plano de, pô, casar, ter filho, viver numa fazendinha com uma cerquinha amarela, cuidando de várias crianças, um cachorro, um papagaio, e não tinha como ela fazer isso sendo casada com um cara que, como o Superman, assim. Aí acontece uma merda qualquer lá em Smallville, o Clark, tipo, reassume a identidade do Superman, salva todo mundo, e daí a Lana vendo que, tipo, muito mais importante do que o sonhinhozinho interiorano caipira dela era a missão que o Clark tem pro mundo, cara. E, pô, é bem, bem legal, assim, tipo, uma coisa bem intimista. Você vai vendo a visão de outros personagens tem o Superman, né? O Superman, apesar de ser o protagonista, ele não é o narrador da história, além do que a arte do Tim Sale é foda pra caralho. Na verdade, essa história também foi a base pro Smallville, tá, mano? Só pra te avisar. Não, mas a base pra qualquer coisa pode ser ótima, que se as pessoas constroem merda em cima, eu não tenho culpa. ela toca num ponto bem interessante do Super-Homem, assim, que eu acho que é uma coisa bem, bem legal de ser explorada, que é a humanidade dele, assim, que é o fato dele ter que lutar com a humanidade dele e a relação dele com outros personagens, assim, sabe? As partes em Smallville, por exemplo, pra mim, são as mais fodas, assim. Mostram bem, assim, o que se queria fazer com o Smallville e o que acabou não acontecendo. É bem legal, assim, por ser quatro estações, cada estação reflete bem, assim, cada história. Tipo, a primavera seria o nascimento do herói, o verão seria o auge, né, ele chegando ao máximo, o outono a queda e o inverno seria, tipo, o recomeço. Tudo isso visto por um personagem que também reflete aquela estação do ano e aquele sentimento em relação ao Superman. Por isso que eu digo, como é que o Jeff Loeb escreveu isso, cara? O cara escreveu Comando para Matar, cara. Como é que ele escreveu isso? E é uma história tocante, assim, tem pontos também que realmente fazem ver, assim, um Superman, assim, que eu acho que acontece um furacão, assim, e tal, e aí eu não sei o que ele tá conversando com o pai dele, daí ele fala assim, pois é, mas eu podia ter feito mais. Daí a narração do Jonathan Kent falando assim, ouvindo aquelas palavras do filho dele, ele conhecendo o filho dele, ele sabia que aquilo ia atormentar o filho dele pro resto da vida, assim, sabe? E, tipo, é muito legal, assim, esse tipo de... Tu começa a entender um pouco mais da mentalidade do Superman, assim, né? Isso é muito legal. É, eu acho que é um bem um mergulho, assim, dentro da mente do Superman, da forma que o Superman pensa, do Superman age, por que que ele age, como é que ele age. E cara, o tipo de história que eu mais gosto do Superman é que menos tem porradaria, tem Paz na Terra e agora as Quatro Estações. Porque, pô, é um personagem, é uma coisa que eu sempre comparo, assim, por mais que eu goste muito dos personagens da Marvel e tal, os personagens da DC, principalmente o Superman, eles têm um simbolismo, assim, que é muito superior a simplesmente história de aventura descerebrada. É por isso que normalmente as histórias mensais do Superman, na sua grande maioria, ou de todos, são uma bosta. Aquela coisa, toque de caixa. Quanto uma história dessa, o que significa o personagem? Né? O personagem tem um conceito, ele tem uma profundidade, tem algo a dizer. Então. Já que o Moura tá falando das histórias mais elaboradas, da parte psicológica e tudo mais, eu vou citar de porrada. Na verdade, eu vou citar uma história, cara, que não é um clássico, não é nada, assim. Eu gostei pra caramba na época que eu li, porque ela foi vendida aqui como o Exterminador do Futuro. É um crossover do Super-Homem com o Womack, né? Que, né, é curioso, foi escrita pelo Len Wein e desenhada pelo George Pérez, que eu sou uma eterna putinha, e a arte é foda pra caramba. E é uma história de porrada do Womack chega na Terra e chega um robozão, né? Primeiro tem aquela porradinha dos heróis, né? E depois tem um robô também que tá fazendo merda aí pra cidade, quebrando pau. E aí eles têm que enfrentar esse robô. Tem uns criminosos também, que ganham uns armamentos especiais, não sei o que lá. E o Omax se concentra em enfrentar esses caras, e o Super-Homem vai enfrentar esse robôzão. Esse robôzão, na verdade, tá concentrado em matar o antepassado do Omax, pra que o Omax não venha a existir, né? Não é à toa que o nome da história aqui no Brasil saiu como o Exterminador do Futuro, né, cara? Que é exatamente o mesmo plot do filme do Exterminador do Futuro. Só que tem um detalhe, essa história lá fora saiu um ano antes do filme do Exterminador do Futuro. Não tô dizendo que foi chupetado o filme dessa história, que, sei lá, né, cara, o filme não começou a ser produzido, né, de uma hora pra outra, né, provavelmente. E o próprio filme, eu acho que pagou direito pra histórias do Outer Limits, né, o seriado do Outer Limits, que da onde ele tinha chupetado a história. Então pode ter sido inspiração em comum ou notícias da produção do filme, já que o pessoal resolveu fazer, o Len Wein resolveu fazer uma história com essa mesma temática, não sei. Acho improvável que ele, com tanto pouco tempo de lançamento da história e o filme sair, tenha conseguido fazer o filme inteiro chupetando a história. Mas é engraçado que ela saiu antes do filme, exatamente com o mesmo plot do Exterminador do Futuro, né? E o maneiro no final é que eles descobrem que o não tem lógica nenhuma o cara que o robô tava querendo matar, porque não é o antepassado do Omak. E aí quando você volta pra ver lá o quadro lá, quando o robô detectou o alvo dele e decidiu matar aquele cara, ele se enganou, cara. O alvo do cara tava atrás, era um faxineiro que é o antepassado do Omak. O cara tava na frente do faxineiro, assim, ele achou que era aquele cara, passou a perseguir aquele cara, coitado. E na verdade ele nem fica sabendo. Tipo, eles nem ficam sabendo, né? Só o leitor fica sabendo disso. Sim. Que merda, né, cara? O cara tava atacando a pessoa errada, é um idiota. Você tava com o sistema Windows, né? Pois é. Essa história foi publicada aqui na Superman 23, pela Abril, né? Formatinho. E uma mais ou menos na mesma época que saiu um Super-Homem 23. Saiu em Super-Homem 26, uma outra história que eu gostava muito também, que é uma história do Gary Conway com o desenho do Zé Luiz Garcia Lopes, né? Outra vez, talvez, os desenhistas que eu mais gosto influenciando eu gostar da história, né? Não sei. Mas é uma história que tem um alien que cai na Terra e ele começa a roubar algumas tubos radiativos do Laboratório Delta e tal, pra tentar recuperar a nave dele, que ele tem que seguir viagem, né? Ele é desviado do curso dele na Terra, mas ele tem que seguir viagem, porque ele tem uma mensagem importante pra entregar um outro planeta, que o planeta dele tá em guerra com outro planeta, e ele tem uma mensagem de paz pra entregar nesse outro planeta, né? Mensagem é o quê? Busquem conhecimento. E aí, quando ele tá atacando, pegando coisas lá do Laboratório Delta, não sei o que lá, o Super-Homem acaba interferindo, porque vai explodir a porra toda, né? Ele tá tirando os tubos de carbono, provavelmente, não sei bem, não lembro bem. Cilindros de refrigeração que controlam o reator, tô vendo aqui. Mas o legal, cara, é que no... Legal, entre aspas, né? Mas no final, ele descobre que ele tava, sei lá, em repouso profundo por muito tempo, 1000 anos, sei lá por quanto tempo, né? A nave não tinha mais vestígio nenhum da queda da nave dele, que representava que a nave dele tinha caído há pouco tempo, né? O cara ficou, sei lá, numa animação suspensa de não sei quanto tempo, né? Então, quando ele se dá conta disso, ele percebe que a mensagem dele foi em vão, né? Provavelmente deu merda lá no planeta dele, né? A guerra continuou e a mensagem de paz foi em vão, porque o cara acordou achando que ia fazer a missão dele e a missão dele já tava perdida, né? Essa é legal. Não lembro se eu li essa história, hein? É, essa história saiu na mesma edição do Super-Homem que tinha aquela versão futurista do Jonah Hex, a primeira história do Jonah Hex. Ah, tá. Eu tenho essa revista aí, então com certeza eu li essa história, mas não lembro. Eu vou citar uma história que ela não é só do Superman, na verdade. Ela é uma história da Liga da Justiça. Ela gira em torno do Superman, que é a DC 1 Milhão, que é uma saga da Liga da Justiça da época do Grant Morrison. Foi escrito pelo Grant Morrison, que muita gente não gosta, cara, mas eu gosto muito, acho muito legal essa história. Porque eu acho até bem inusitado, assim, que nessa história, uma Liga da Justiça do ano 853.000 vem pro passado e pra convidar a Liga da Justiça ancestral, né, pra eles, pro futuro, pra participar de uma série de eventos, tipo umas Olimpíadas, assim, em homenagem ao retorno do Superman original, que tava milhares de anos morando dentro do Sol, depois de uma série de coisas que aconteceu. Enquanto isso, né, tipo, a ideia dos caras era o quê? Essa Liga da Justiça fica aqui no presente, nos instantes em que a Liga da Justiça daqui tá no futuro, e a Liga da Justiça vai lá pro futuro, faz as competições e tal, participa das Olimpíadas lá, tudo pro retorno, né? Vem o Superman retornar e depois volta pra casa. E volta pro presente. Só que, obviamente, dá uma merda e tal. E tem um vilão no meio, sabotando tudo e tal. E aí a história segue, mas o legal dessa saga é que ela conta uma história, tem várias histórias legais assim, mas ficando especificamente no Superman, tem uma das histórias que conta todo o legado do Superman a partir do presente, até o, tipo assim, ele casando com a Lois, tendo filho, e daí os filhos tendo outros descendentes, e daí chega uma certa geração que uma das gerações se casa com uma mulher da quinta dimensão, que é do Mix Speed, da dimensão do Mix Speedlick, né, que é vilão do Superman, e aí adquire outros poderes, né, não sei o que, e mostra toda a evolução, assim, da dinastia do Superman, vamos dizer assim, que é bem legal, cara. Eu não sei, cara, tem muita gente que fala muito mal dessa saga, eu gosto bastante. É, isso tem referência direta no que depois o Grant Morrison fez no All Star Superman, né, que a gente, no podcast que a gente falou, que esse Superman dessa saga, o Superman 1 Milhão, aparece, e o próprio final da saga é o Superman indo consertar o Sol, né? Um adendo ao Robin Robozinho, que faz muito mais sentido do que um adolescente fantasiado. Ah, nossa, mas ele tem uma mentalidade adolescente, meio adolescente. Mas não é um ser vivo, né? Essa saga DC 1 Milhão tem umas coisas muito bem sacadas, né? Tipo, essa questão, o Batman do futuro eu acho muito interessante, esse Batman, que é muito parecido também com o Batman do futuro do desenho, né? Aquele Batman do futuro, que é o Batman Beyond. A versão do Ajax também é uma versão muito legal, também muito interessante. Eu gosto muito da dinâmica que eles tentaram criar com o ressurreição de Superman, só que não deu muito certo, digamos assim, né? O personagem acabou não fluindo tão bem quanto eles queriam, mas tem umas versões interessantes nessa DC 1 milhão. O Morrison, ele aposta no mistério, né? Porque daí, quando os personagens vão pro futuro, tem muitas coisas que não se sabe, por exemplo, assim, não se sabe o que aconteceu com a Jax, por exemplo, não existem lanternas verdes, e aí tem um monte de pequenos mistérios, assim, que conforme a saga vai passando, tu vai entendendo, né, o que aconteceu com a Jax, por que que não existe mais lanternas verdes, e várias outras questõezinhas, assim. Particularidades, né, que a graça é que o século 853, né, tem uma solar inteira como se fosse um Big Brother, assim, que emula as coisas do nosso presente, assim, eles são meio que putinhas do nosso presente, assim, eles emulam tudo isso, por isso que existe uma Liga da Justiça muito parecida com a dessa época e tal, que o pessoal é vidrado na nossa época, assim. Todos os planetas são colonizados, né, e aí tem umas coisinhas do tipo, que nem o Marcelo falou do Batman, o Batman desse futuro, ele é, vamos dizer assim, o carcereiro de Plutão, e Plutão é um planeta prisão, né, então tem umas pequenos detalhes assim que eu acho muito legal. Cada planeta é protegido por um membro da Liga da Justiça, né? Isso, exatamente. E tem uma coisa que eu acho muito legal na Terra, que a Terra em si mesmo não tem mais pessoas, elas estão todas dentro de um portal dimensional que tem em... como se fosse um estátuas gigantes, assim, que você entra naquela estátua e vai pra um portal dimensional, então a Terra em si tá toda verde, toda florida, porque não tem mais humanidade nela. Tem várias coisinhas muito legais, assim, por exemplo, a competição do Flash é ele fazer, dar a volta no planeta Mercúrio, que é o planeta onde o Flash dessa época cuida. A competição é o Flash do passado dar várias voltas em torno do planeta à velocidade da luz pra competir com ele mesmo, porque cada vez que ele dá uma volta ao redor do planeta na velocidade da luz, na segunda vez ele chega um pouco antes da vez anterior, assim, e assim vai. E aí ele acaba correndo contra um fantasma dele mesmo no passado, assim. É um conceito muito louco, assim. Então tem vários pequenos detalhes, assim, dessa saga que eu acho bem interessante. É, e Montevidéu é explodido, isso é muito interessante. Sim. Tá. Pois é, eles destroem Montevidéu. Daí todo mundo pensa, porra, caralho, pra que destruir Montevidéu? Daí o Wanda Savage, que é o vilão, né, ele fala assim, não, na verdade, meu alvo era Washington. Mas como tava dando uma merda lá, que tinha um vírus lá, que afetava tanto humanos quanto máquinas, que era um vírus do futuro, aí esse vírus meio que embaralhou as coordenadas lá e acabou caindo em Montevidéu, mas o alvo dele era realmente Washington, assim. Eu queria citar aqui duas últimas citações, na verdade, porque eu queria citar um conceito: pode ser bom na mão de alguém que escreve bem, pode ser ruim na mão de alguém que... ruim não, mais ou menos na mão de alguém que não escreve tão bem. É, o conceito é de um Superman que controla o mundo, né? E aí você tem o Entre a Foice e o Martelo, do Mark Miller, que ele coloca o Superman caindo na Rússia, e aí ele se torna um soviético, né? Se torna um comunista e começa a controlar, a expandir o exército russo e dominar o mundo, e só os Estados Unidos que sobrevive, né? Tipo, fica sendo capitalista ainda, com o Lex Luthor meio que gerenciando ela. Isso que tudo. Dizem que não é bem o Millar que escreveu, né? Diz que foi o Grant Morrison que deu um toque pra ele também. É, que na época eles tinham um planejamento pra fazer um Superman futurista, tipo, um Superman pro futuro, né, assim, tipo, Superman 2000, aí eles tinham todas umas ideias aí, provavelmente em algum momento uma dessas ideias vazou aí pra cabeça do Mark Miller através do Grant Morrison. Que é um conceito bem de Morrison, isso é bem a cabeça do Morrison mesmo, na verdade, se for pensar hoje em dia com o que o Mark Miller já fez, né. E aí, tipo, ele fez esse conceito e ele questionou muito isso, que a gente até falou da influência que o Superman teria no planeta mesmo, de fato, se ele fosse agir de fato, se a questão questão dele ser um ser que dominasse de fato, disputasse o futuro do planeta nas mãos, a questão da liberdade, né, da privacidade das pessoas seria acabada. Até ele mesmo começa a questionar isso durante a história. E tem uma versão muito interessante, a versão do Batman desse mundo é muito legal, cara. Eu gosto muito dessa versão do Batman. E eu gosto muito dessa história de como eles também construíram o Lex Luthor, como eles construíram a América dentro desse universo, né, meio louco da Força e Martelo. Eu gosto muito dessa história, acho muito interessante ela. Saiu aqui em minissérie, já saiu encadernado também, é muito boa. E a outra história que eu queria citar é uma história de que é o mesmo conceito, Superman controlando o mundo, mas feita pelas mãos de Dan Jurgens final dos anos 90, em 98, que é Superman Rei do Mundo, o nome da saga. E aqui no Brasil saiu, na época, se não me engano, era abril. Na história, o Dominus, que é um vilão que eu acho que nunca mais foi utilizado na história do Superman, ele controla a mente do Superman e controla a realidade também. Ele tem vários poderes. E aí, no que ele controla a realidade, ele começa a jogar o Superman em várias eras diferentes. Tipo, isso aconteceu depois que o Superman morreu, depois que o Superman se tornou Superman elétrico, depois que o Superman se dividiu em dois, em vermelho e azul, aquela viagem toda do final dos anos 90. Então, ele jogou o Superman para quatro eras, que é a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era Moderna e o Futuro, né? E aí, isso tudo porque ele queria encontrar uma personagem que era Kismet, que é uma, sei lá, e tal, e a partir disso ele queria criar um caos na realidade para encontrar ela. Uma viagem lá do Dan Jurgens. O que eu acho engraçado é porque, tipo, essa história é um conceito interessante. Até o Superman começa a querer reger as coisas no mundo, começa a brigar com a Liga da Justiça, com todo mundo, usa até os super robôs e tal. E aí começa o Lex Luthor a contrapor ele, assim como na Força Martelo, né? Na Força Martelo 2003, essa história de 98. E aí o Lex Luthor começa a contrapor ele, e a saca eclode no final com o Lex Luthor lançando uma bomba que destrói a Fortaleza da Solidão. E é quando o Superman começa a perceber do que tá acontecendo e vai enfrentar o Dominus e derrota ele e tal. Mas essa saga é muito mal feita, muito troncha, muito louca. Mas o que eu achei interessante foi essa uso do Superman 4 realidades, assim, porque ele foi trabalhar uma coisa que não se mexia muito tempo, que era o Superman da Era de Ouro, por exemplo, né? Com aquele uniforme da Era de Ouro, que aí o Superman na Era de Prata, todo, com a roupa nos anos meio 70 lá também, meio louca. E o Superman... Sacariando de Milsen. É. E o Superman do futuro, né? Que é exatamente esse conceito do DC 1 Milhão, com a mesma roupa até do DC 1 Milhão e tal. Eu achei essa dinâmica legal. Só que a história é muito corrida, muito curta, pouco aprofundada e pouco feita. Aí eu achei interessante, porque em 98 você tem essa história, em 2003 você tem outra que é muito mais bem elaborada, muito menor e muito mais bem feito, né? Então você vê como não é a história, assim, é quem escreve que às vezes faz toda a diferença. Aí, própria ideia também, né, do cara, na verdade, quando o cara escreve histórias como, Foi-se o Martelo é um dos Elseworlds da DC, né, são as histórias que o cara pode fazer uma história fechada com uma versão alternativa do herói. Acho que os caras têm, não sei se é isso também, com certeza o escritor influencia, mas são histórias que geralmente rendem histórias melhores mesmo, né, do que o mensal ali que o cara faz uma puta numa saga, caça-níquel e tal. Tem também essa questão, né, apesar que tem histórias mensais aí que são muito boas, né, também você pode a pessoa consegue tirar um leite de pedra, né? Grant Morrison com a Liga da Justiça conseguiu fazer isso. Agora é complicado. Dan Jurgens não é um grande escritor, nunca foi, né? Ele tinha algumas ideias meio. Ele me lembra muito o Dan Slott. É uma ideia meio mirabolante que no final das contas não são boas. Foi isso, Martelo. Uma coisa que eu acho legal é, além dessa troca de visão do Superman, é a ideia de que o autor ele não demoniza nenhum lado assim durante a história, sabe? Ele vai criando conceitos. Ele não faz julgamentos de valores durante a história, sabe? Tipo, a ideia de que, ele virou um comunista, então ele mata criancinhas e come no almoço, sabe? E o contraponto, assim, de, tipo, o socialismo, na verdade, é utilizado como um pretexto para a ideia ditatorial do Superman. Isso é muito legal. É verdade. Pois é. Bom, outra história que já virou um clássico, né? Embora seja uma história recente, é que saiu em Action Comics 775, que mostra o Superman contra a Elite, né? Depois fizeram até uma animação, que confesso que eu não gostei muito da animação, não, mas a história eu acho muito legal. Não gostei muito da adaptação que foi feita, mas a história é muito legal, assim, é uma história escrita pelo Joe Kelly, desenhada pelo Doug Mankey e Lee Bermejo. Que ele mostra um grupo, né? Que é tipo como se fosse um Authority, né? Tipo uma versão do Authority, né? Que são um grupo de super-heróis que tá um pouco se fudendo, né? Que mete pela porta mesmo, que mata os bandidos, que é linha dura. E faz aquele mesmo contraponto, entre aspas, que teve com o Magog e o Superman no Reino do Amanhã, né? Do novos tempos pedem os heróis mais violentos, né? E aí tem ele esse confronto com esse grupo, só que diferente do Reino do Amanhã, que tem toda uma trama elaborada em cima disso e é uma história longa, essa edição é uma história simples, né? No Reino do Amanhã o Superman se isolava e tal do mundo, porque o mundo escolheu aquele tipo de herói agora. E essa é uma história simples, onde ele acaba confrontando esse grupo e mostrando que tipo de herói que ele representa ainda tem lugar, né? Por que esse tipo de herói ainda tem importância, né? E mostra que você não precisa matar uma pessoa para impedir ela de se fazer mal, né? Assim, ele consegue mostrar, derrotar os caras sem de fato passar pro lado deles, né? Sem de fato fazer o ato complicado. Sem fazer o que ele até faz eles imaginarem isso, né? É. Que ele tá agindo igual a deles, né? Que ele cruzou a linha do limite dele, né? Mas no final ele mostra que não, que você não precisa chegar nesse ponto, né? É o pessoal que fez o filme aí novo do Superman, acho que precisava ler essa história aí, entendeu? eu concordo. Essa história, sempre desde a primeira vez que eu li, eu imaginei como uma história perfeita para fazer um filme pros dias de hoje, né? E quando fizeram a animação, apesar de a animação ser animação, não ser tão bom quanto a história, mas a animação ela tem alguns méritos, que é complementar certas coisas que a história é um pouco menos, não tem tão aprofundada por conta da correria. Então tem alguns pontozinhos assim que ela complementa que eu acho interessante. Mas, no geral, a história em quadrinhos é bem melhor. Eu também, é uma história que eu sou super fã. Eu acho que devia ter sido o filme do Superman, tinha que ser aquela história. Até porque eu gosto muito do Manchester Black. É, a animação do Superman e Elite, ela foi escrita pelo Joe Kelly também. Por isso que ela não foge muito assim e ela tá mais... ela foi aprofundada mais, porque o próprio autor aproveitou que escreveu a animação pra poder fazer coisas ali que ele não conseguiu fazer na história original, né? Uhum. Isso foi interessante. O que eu acho legal desse negócio do Superman e Elite, assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, tipo, é pra derrubar os argumentos de que o Superman não tem que ser esse bonzinho, que os caras tem que ser mais durão, porque, tipo, aquele argumento do BOP, né, cara, de que só a polícia tem que ser igual ao BOP, porque senão, se eles não forem pior que os bandidos, eles não vão conseguir enfrentar os bandidos, né? Eu acho que essa história derruba esse argumento com aquele argumento que eu comentei lá no começo, assim, que, tipo assim, quando tu é muito poderoso, tu tem muita responsabilidade sobre esse poder, né? O Superman, ele mostra isso, ele mostra como é assustador ver alguém com o nível de poder do Superman agindo de forma inconsequente. Sem nenhuma assim, moral, né? Agindo sem nenhuma moral. Então, ele mostra isso, pô, sabe? É isso, se ele resolvesse agir assim, cara, tava todo mundo fudido, a gente não ia respeitar o cara, a gente ia ter medo do cara. E aí ele ia virar um ditador sem nem precisar impor nada. Porque só o medo já ia fazer com que a gente fizesse qualquer coisa que ele falasse, né, cara? A história tem umas frases muito bonitas, eu não lembro agora direito certinho, mas tem alguns momentos, como por exemplo uma vez, um momento que ele fala que é muito fácil passar essa linha, né? É tentador você querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Que aí ele diz que não é o caminho certo. O caminho certo é exatamente você se resistir a essa tentação. Exatamente por isso que um super-herói é um super-herói, porque ele vai além disso, né, cara? Uma pessoa comum acaba se deixando levar pelas emoções, pela raiva, coisa assim. Uma pessoa que é um exemplo não pode se dar esse luxo, né? Um super-herói não pode se dar esse luxo. O Superman não pode se dar esse luxo. Eu gosto muito dessa história também. Recomendo. Quem não quiser ler a história pode assistir a animação, que o Marcelo comentou também, que foi feita e foi escrita pelo mesmo roteirista da história original. Então, eu não gostei da animação. Eu também não. Eu gostei, cara. Eu sei que teve coisas ali que ele acrescentou e tal, mas sei lá, cara. Não é a mesma experiência. Quando chega no final, você já... Não gostei. É que a gente já viu a história, né, cara? Eu não tinha visto a história ainda. Eu assisti primeiro o desenho e... Aí eu li, lendo com colegas. Alguma coisa do ritmo dela. Eu não sei se no final, a forma como as coisas acontecem, eu achei forçado demais. O que eu eu acho que essas animações aí, elas não transmitem a carga emocional que as histórias precisariam transmitir, sabe? Sim. A mesma coisa com a animação da Nova Fronteira, assim. A animação da Nova Fronteira, tecnicamente, é excelente. Ah, mas eu gostei pra caralho da animação da Nova Fronteira. É, mas eu acho que também falta um pouco de emoção, assim. Mas assim, Nova Fronteira, quando eu terminei de assistir o desenho, puta que foda. Quando eu terminei de assistir esse da Elite, eu disse, puta que chato. Exatamente, é meio broxante, né? Termina assim, caralho, ainda bem que acabou, né? É? E é diferente, por exemplo, da animação de All-Star Superman, né, cara? Que eu disse, puta que foda. Cara, termina e fala assim, puta. Valeu. É, da All-Star Superman, ficou boa mesmo. Tudo isso que a gente tá citando mostra como, nos casos das histórias em que ele resolveu os problemas. Não deu certo também, né, cara? Deu cagada, porque não é só a forma mais fácil, é a forma errada. Então não vai dar certo. É, o melhor é fazer, tipo assim, fazer só um pouquinho, né? Ficar só nessa. É mostrar o caminho. Ele é mostrar o caminho e fazer com que as pessoas se inspirem e elas sim mudem o rumo desse país. No All-Star Superman tem um negócio muito legal que naquela mesa edição que eu comentei também dos astronautas kryptonianos, que daí uma hora o Superman fala pra ele pro cara assim, ah, numa coisa tu tem razão, eu sou filho eu sou filho de um cientista, a minha missão é apenas observar e como é que ele fala, tipo, observar as coisas, enfim, não interferir demais, né, assim como um cientista, né, cara, que só observa e descobre coisas, né, cara, as descobertas podem ter suas consequências, mas o cientista em si não põe as mãos na massa pra mudar nada, propriamente dito, né, as consequências do que ele faz que acaba mudando as coisas, né, cara, e é mais ou menos o que o Superman faz, né, cara, tipo assim, ele faz o dele esperando que as outras pessoas que isso respingue nas pessoas, as pessoas acabem querendo agir da mesma maneira, né, não batendo em criminosos, né, mas tipo, sendo pessoas que se dizer, pá, vou me inspirar no Superman, vou sair dando porrada, bandido, sai destruindo cidades, vou me inspirar no Superman, vou pular da varanda com a capa nas costas, eu pulei do armário quando eu era criança. Estampei a clavícula. Mostra. Superman, Superman. Então, senhores, vamos fazer a rodada final, citações rápidas aí de algumas histórias. E com certeza esquecemos várias, as favoritas do pessoal aí, né? E o pessoal citar aí quais são as histórias que eles acham que ficaram faltando nessa nossa listinha. Então vamos lá, citações rápidas aí, senhor Marcelo Soares. É, a citação rápida que eu queria dar é uma história que é marcante pra mim, porque foi a primeira, acho que a primeira grande história do Superman que eu li. Sim, eu nasci nos anos 90, não tenho culpa disso. Quer dizer, nasci nos anos 80, tive uma adolescência nos anos 90, não tenho culpa disso. É, que foi a morte e o retorno do Superman, né? Pra mim são impactantes, principalmente o retorno, porque tinha um Superboy de, já que tinha, um caba com uma armadura e um martelo, e um cara que era um super ciborgue e um outro que parecia um loucão de óculos escuros. Era muito massa, achava, eu gostava, adorava. Pra caralho! Adolescente não tem conceito nenhum, né? Mas eu gostava pra caralho dessa porra. Eu achava, cara, muito legal. Eu vou dizer que eu não sou o melhor exemplo de consciência, porque eu comecei lendo histórias foda e depois continuei lendo Image e gostava, assim, até determinado. Não achava um clássico e tal, mas gostava, então. Mas, cara, a morte do Superman, eu achei uma merda desde o início, assim, cara. A morte do Superman, a história da morte do Superman é muito ruim, cara. Aquela, eu achava foda, eu tinha 10 anos de idade, mas eu achava foda. Aquela porradaria dele com o Apocalipse, tu via que era um troço muito forçado, uma Liga da Justiça de merda. Cara, eu achei horrível aquela história. E aí, depois, a única coisa que eu confesso que foi foda, assim, que foi maneiro, é quando tem o retorno, né, cara? Quando tem o retorno, que tem aquele começo do retorno, assim, quando começa a aparecer vários super-heróis diferentes, assim, você não sabe direito quem é quem, que porra é aquele cara, de onde ele veio. Aquela parte ali, bem massa velho, eu achei legal. final da história. Aí depois já tem a volta do Superman com mullets e aí eu já achei uma merda de roupa novo. Preta, foda pra caralho. Aí eu já achei uma merda de novo. E olha que eu gostava de Image na época, pra tu ver como eu achei ruim. É verdade, eles usavam liga... trabuco, é verdade. Uma Liga da Justiça que tinha o Bloodwind, cara, que é o super-herói mais foda da DC Comics, que nunca teve mais espaço na... Era o Ajax, né? Que era o Ajax, né? Não, na verdade, ele realmente tinha se existido, o Bloodwind, só que ele morreu, né? O Ajax só fez... Não, ele não morreu, ele ficava preso dentro da joia que tinha no peito dele, que na verdade era o Ajax. Eu lembro que eu li essa história. Tipo, ele tinha uma joia no peito, que dava os poderes, mas daí ele ficou preso dentro da joia. Aí o Ajax botou, enfiou a joia no peito e tomou a forma do Bloodwind, porque ele realmente pensava que era o Bloodwind. Puta que pariu. Então, aí depois, aí ele luta, aí a Liga da Justiça tomou uma coça do Apocalipse, veio o Superman, os dois morrem, a cena é ridícula, lendo hoje em dia, logicamente, mas na época era foda pra caralho. Já achei ridículo, tá? Mas eu tinha 10 anos quando eu li. Tinha conceito ridículo ainda. E depois ele volta, cara, com uma roupa preta, um símbolo prata no peito, com dois trabucos, cara, metralhando alienígena. Aí tem uma hora forte. Que rasga e fica só o peitoral dele aparecendo. Não, isso eu não lembro. Cara. Tem uma hora que rasga, fica um rasgo assim no lugar onde ficava o símbolo metálico dele lá. Eu não lembro direito, eu li essa porra há muito tempo. E depois, vocês lembram como é que ele recupera o uniforme dele? Não. A super moça, que ela tinha todos os poderes possíveis, aquela super moça de chiclete que o Rafael falou agora há pouco. Ela usa os poderes telecinéticos dela para reestruturar as moléculas da roupa preta dele e ela se transforma na roupa azul e vermelha de novo. Puta que pariu. Ela é o Capitão Átomo misturado com o sei lá quem mais. É, não. Dan Jurgens, meu querido. Dan Jurgens. Essa merda, né, que tu quer citar, né? É, foi marcado pra mim, rapaz. Não tem culpa, porque eu era um garoto de 11 anos de idade. Tudo tá bom. Vou citar Superman vs. Muhammad Ali. É, infelizmente, eu queria falar mais sobre ela, mas eu não sei onde eu coloquei a porra do meu encadernado. Eu tenho um encadernado que saiu recente pela Panini, acho que ano passado. É muito maneiro a história, assim. É bem datada, assim, né? Mas, porra, a arte do Neil Adams tá fantástica. E a história tem várias coisas legais, assim, mas eu não lembro de detalhes agora. Mas vale citar, assim, porque é uma história bastante conhecida, né, cara? Que marcou época, assim. E que tem, inclusive, a capa dela é muito foda, que tem 500 pessoas diferentes desenhadas ali, celebridades e tal, desenhadas ali na capa, né? Que é tipo o público da luta entre os dois, né? E tem o Pelé até na capa, só que o Pelé, o Edson, não sei se era o Pelé ou se era o Edson... Só entrou ali porque algum outro cara, né, se recusou a participar e aí ele teve que arrumar outro pra botar no lugar. Tu vê que merda, né? Que merda, hein? Mas é isso. É... Não tô lembrando agora mais detalhes, mas eu li já tem alguns meses, minha memória é de merda. Mas só a arte já é foda, mas eu lembro que tem passagens bem legais na história. Vou citar duas coisas rapidinhas. Uma é uma minissérie chamada O Prego, que ela é uma minissérie sobre o Superman, sem o Superman. Essa é muito boa, cara. Que é uma história alternativa que mostra o que aconteceria com o universo DC se um prego tivesse furado o pneu da caminhonete do Jonathan e da Martha Kent e ali eles nunca tivessem chegado a encontrar o bebê Kal-El, né? E ele nunca tivesse, daí consequentemente ele nunca teria se tornado Superman. É uma história realmente bem legal, e bem, bem interessante, que vale a pena. Teve uma continuação. Uma merda. Mas eu não cheguei a ler. Então... É uma merda a continuação. É Clark vira Amish, né? A história original é muito legal e a arte. Eu não lembro quem fez o roteiro, se foi ele mesmo. Eu acho que é o Alan Davis, né? O Alan Davis, eu acho que é o roteiro e desenho dele. A primeira série é muito boa e tem isso que o Moura falou, ele acaba, ele não é criado pelos Kent, ele vai parar numa comunidade Amish. E aí, enquanto eu lia isso, eu só lembrava esse trecho, eu só lembrava do daquele filme com Harrison Ford, A Testemunha, que ele não é comunidade Amish. Mas é muito legal, muito boa mesmo a história, mostra como é que é a Liga da Justiça, como é que fica o universo DC sem um Superman, porque ele fica entre os Amish e não se torna um Superman, né? E até que em determinado momento ele aparece, ele é encontrado e tal. Só, a continuação é mais uma punhetagem, assim, dos desenhos do Alan Davis, assim, a história em si eu lembro que eu achei bem merda, bem ruim mesmo, cara. Mas eu comprei porque eu sou fã da arte do Alan Davis também, esperando que fosse uma história razoável. razoavelmente boa, mas achei muito ruim. É outro prego, a continuação. O prego é o cara que escreveu, então. Não dá pra dizer isso, que ele também escreveu a primeira, que é boa, né? Então... Tem uma que eu nunca li, mas que dizem que é muito bom, mas eu nunca li, que é a do Superman britânico, né? Ah, porra, é muito foda aqui. Eu nunca do Monty Python, né? Do Monty Python, cara, é bem legal. Eu só achei massa o uniforme achei muito louco. Cara, eu não lembro de detalhes, faz tempo que eu li, cara, mas é muito bom, tem que reler isso. O Superman caindo em vários lugares, como seria o Superman se ele caísse no Brasil, cara? Ele depende. Cara, do jeito que o brasileiro adora... Ele ia ser do PSOL, ou do PSTU. É, não, do jeito que o brasileiro adora um fascismo, cara, ele tranquilamente ia se tornar um ditador aqui e todo mundo ia adorar ele. Imagina o Superman funkeiro agora. Não dá ideia, já teve tanto funk, vai sair o funk do Superman. Ele já saiu, né? Superman ficou fraco. É, isso não, esse é, não funk, é funk, é... né? Não, esse é axé do seu... Axé. Ia ter que deixar ou pro Latino fazer, que o Latino agora disse que é o Chico Buarque da nova geração. O Latino fez uma música pros manifestos. Que merda. Ou o MC Car. Né? Onde os dois iam fazer? Caralho, não quero nem pensar. Deus me livre. Além disso, eu queria citar outra coisa rapidinho, fora dos quadrinhos. No desenho do Animated Series do Superman, que se passa antes do desenho da Liga, a sequência final, o arco de histórias final que encerra o desenho é muito foda, cara. E mostra o quanto o Darkseid é um vilão foda e é subaproveitado até nos quadrinhos, cara. Nessa história, o que acontece? Ele consegue capturar o Superman, ele faz uma lavagem cerebral no Superman, transforma o Superman no arauto dele, faz o Superman ir pra Terra e dominar a Terra. E aí, tipo, aí fica uma coisa muito foda, assim, porque além da humanidade ter que enfrentar o Superman e tal, mas depois que ele termina, a história termina, assim, com ele, claro, se livrando da lavagem cerebral e enfrentando o Darkseid, conseguindo expulsar o Darkseid da Terra, só que fica naquela, tipo assim, a humanidade já não confia mais nele tanto quanto confiava antes, e ele fica numa crise existencial, assim, sabe, comparável com a crise existencial do Superman do Byrne ter matado os kryptonianos, porque ele pensa, caralho, velho, tipo, sabe, óbvio que eles não mostram isso, mas é bem provável que ele deve ter matado, não. Gente, isso reverberou no Liga da Justiça, né? Sim. Inclusive porque esse é o fim do desenho do Superman, a história, o desenho acaba nesse episódio em que ele acaba com eles tendo que reconstruir o planeta depois do Superman ter destruído praticamente tudo, assim. Foi um final foda, cara, muito foda mesmo, e muito ousado pra esse tipo de desenho, pra esse tipo de personagem, assim. Então eu recomendo muito, cara. Toda Animated Series é boa demais, né? Eu tenho que um dia comprar um box dessas coisas. É, tem um box do Batman que saiu aqui. Todos os episódios. É, eu tenho os do Batman da Liga. É do Batman da Liga, na verdade. Eu tinha que comprar o do Superman. Pra fechar, seu Thiago Moura, citação rápida. Então, cara, vocês lembram de um personagem chamado Dodô? Não, eu lembro do animal Dodô. Então, mas... Agora do jogador Dodô. Você não lembra o Cuco Dodô, aquele maluco do Looney Tunes? Ah, tá, sim. Então, um dia o Pernalonga fez o Dodô falar o nome dele ao contrário. E ele foi parar na quinta dimensão e encontrou com o senhor Mix Split. que fudeu. E do encontro dos dois, o universo Looney Tunes começou a se encontrar com o universo DC Comics. Ah, isso é na história do... Que Superman encontram. E Pernalonga. A minha citação é Superman e Pernalonga. Cara, mas essa história é legal, velho. Cara, é muito legal, cara. Tipo assim, tá o Flash correndo no deserto, ele encontra o Ligeirinho, o Papaléguas e o Coyote correndo pelo deserto, assim, sabe? O Lanterna Verde vai enfrentar o Marvin, o Marciano. O Arqueiro Verde acha uma caixa e quando ele abre, tá aquele sapinho do Hello, my baby, hello, my baby. E a Liga da Justiça toda pensa que ele é maluco, porque ele tenta convencer a Liga que aquele sapo canta. E o melhor de tudo é que uma hora que o Mix Split faz o universo amálgama que vale. Ele junta o Looney Tunes com a Liga da Justiça e você tem tipo o Super Hortelino, tá ligado? Que é o defensor de Krypton. Que merda. Não, e ele troca as personalidades, na verdade. O Patolino vira um detetive e o Bruce Wayne começa a sentir vontade de voar pro sul. Cara, é muito legal. Tem que fazer uma suspensão de descrença ali, porque a história é galhofa total, né? Total não se levando a sério. Assim, é muito legal essa história. Eu não lembro porque diabo tem uma hora que o Homem Borracha tem que estar investigando alguma coisa e ele muda de forma e ele vira um gato, né? E daí o Pepe Le Pew, o gambá, se apaixona por ele, começa a perseguir. Que merda. Porra, tem que ler isso aí, cara. Cara, e quem escreveu essa história foi o Mark Vayner, cara. Cara, do Gru, né? É do Gru, do Sérgio Jorge Aragonés, Massacre DC, e ele escreveu também episódios da animação do Superman Animated Series. Pô, foda, hein, cara. Aí, Superman Pernalonga, o maior clássico da história do Superman, tá, vale a pena ser lido. De todas as histórias que a gente falou aqui, das que eu não conheço, tem várias fodas que eu tenho vontade de ler, mas essa é a que eu vou ter que procurar amanhã cedo, cara. O que é mais legal de falar é dentro da cronologia da DC, cara, porque é na época que a Liga era composta pelo Lanterna Verde, o Kyle Rayner, e pelo Connor Hawke, o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde. É o Connor Hawke, é verdade. Caralho. Tipo, não é uma história, tipo, não, é dentro da cronologia do universo DC, assim. É isso aí, pessoal. Então, semana que vem, Homem de Aço nos cinemas, para o deleite dos fãs, ou não, né? Deleite ou não, porque eu não sei se vocês vão gostar. Ouçam aí outros podcasts que a gente fez com o Superman. Vamos botar o link aí no post. Até o próximo podcast. Whatever! Cara, uma coisa que eu vi hoje que eu achei foda. Vocês conhecem o Kyle Baker, né? Aquele cartunista. Aquele... Sim. Ah, eu vi. Puta, ele fez um joguinho do Superman, do Zod destruindo a cidade, cara. Ah, não vi isso, não. Eu vou achar aqui, vou te mandar. Cara, mas é que é muito bizarro, cara. Tipo, o Moro não assistiu ainda, mas, cara, o nível de destruição... Não, as cenas de ação são massa. A luta é massa. Mas, assim, o nível de destruição é absurdo, cara. Tu pensa... Caralho, não sobrou nada de Metrópolis nessa porra dessa luta, cara. Não tem mais o que fazer, cara. Mas o Planeta Diário, que quase foi destruído, tá lá ele, né? Depois. Né? É. Não, o Planeta Diário sempre tá, né? Shut up!